Este é o Segurança Legal, episódio 383, gravado em 26 de dezembro de 2024. Retrospectiva 2024. Neste episódio, fazemos a retrospectiva de todos os nossos episódios do ano de 2024. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos de volta com o último Segurança Legal de 2024, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está o meu amigo Vinícius Serafim. E aí, Vinícius, tudo bem? E aí, Guilherme, tudo bem? Olá, os nossos ouvintes. Tu quase matou com esse último do... O último de 2024. Eu quase morri nessa... morri de susto. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Vocês já sabem, podem nos contatar pelo podcast@segurançalegal.com e também nos achar lá no YouTube, no Mastodon, no Blue Sky, que daí é direitodatecnologia.com e serafim.eti.br, além do segurançalegal.bsky.social também, e também lá no Instagram. E também temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se, apoia.se/segurançalegal. Hoje vamos trazer alguns números aí, inclusive desse último ano, né? Tem o blog da Brown Pipe, você já sabe, lá no brownpipe.com.br, onde você consegue encontrar as notícias, algumas delas que vêm aqui para os cafés, e também onde você consegue se inscrever no mailing semanal. A gente já comentou aqui no YouTube, né, Vinícius? Então, se você quiser ver o episódio, né, não é bem aqueles mesa-casts, mas se você quiser nos ver, também há essa possibilidade de acompanhar lá pelo YouTube. E eu acho que a gente... vamos começar aqui, né, Vinícius, esse último episódio de 2024 com, primeiro, um agradecimento para os ouvintes e para os apoiadores, né? Porque ao longo desses 12, indo para 13 anos, né, de gravação, não adianta, né? Não é, esse, embora seja um exercício que a gente faz porque a gente gosta de fazer, mas o projeto é feito para os usuários e também a gente agradece aqueles que nos apoiam. Inclusive, teremos um sorteio aí, né, Vinícius? Sim, vamos fazer um sorteio para os nossos apoiadores, que nós vamos fazer, vamos comunicar, para não dar nome de todo mundo aqui e tal, nós vamos comunicar o pessoal no grupo, tá? Então, lá no grupo do que nós temos no Telegram, a gente vai comunicar os vencedores do... O sorteio tem vencedor? Tem, sorteio. Tem vencedor, ganhador, sei lá. Os escolhidos. E eu tava passando a conversa no Guilherme na semana passada que nós temos que fazer umas canecas novas e tal. Vamos ver se a gente faz uma coisa diferente. Aí talvez com o login da Brown Pipe também, com o Sherlock prateadinho da Brown Pipe junto na mesma caneca. O nosso pessoal que faz as canecas lá, quando vocês receberem, os ouvintes que receberem, ele tem lá uma tintinha que é brilhante, assim, ela é meio detalhizada, né? Então, não acho que funcionaria bem. Eles são bons. Eu achei que fica bonito. Mas enfim. Mas eu ainda acho que tem que ser xícara, porque eu perdi essa discussão de xícara e caneca. Isso já foi, Mas enfim. Se bem que agora, já há muito tempo os nomes, as palavras não importam mais, né? Com desinformação, agora não, inteligência artificial, você pode dizer qualquer coisa de qualquer coisa que não tem mais importância. Agora, o que eu fui tocar nisso? Vamos para a retrospectiva antes que a gente entre numa discussão filosófica aqui. Vamos. Bom, você que nos acompanhou, Vinícius, até aqui, você tem alguns numerozinhos, né? A gente fez a última retrospectiva em 2020. E depois nós não fizemos mais retrospectiva. A gente não fez mais retrospectiva, é verdade. Mas eu sei que um pouco também, uma das vezes eu lembro, assim, eu tava tentando lembrar isso, umas vezes era assim, cara, retrospectivas assim, tu para e olha pra trás, né, e começa a ver já foi o ano, acho que a gente teve alguns anos meio cansativos aí, foram anos meio puxados aqueles, né, foram. A gente queria mais que passassem logo de uma vez, talvez por isso a gente não, eu tava pensando por que a gente não tinha feito, né. Eu lembro de estar meio cansado no final daqueles anos ali, cara. Talvez por isso, não sei. Mas enfim, dessa vez vai sair, vamos lá. Bom, então alguns números aqui, Vinícius e pessoal. Claro. Nós tivemos nesse ano 28 episódios, né, no ano de 2024, sem contar com esse, né? Né, mas seria 29, enfim, mas 28, que daria 2,3 episódios por mês. 33 horas e 33 minutos. Olha esse número, 33, Vinícius, número cabalístico. Uhum. É, então foram 33 horas e 33 minutos. E o maior episódio que nós gravamos nesse ano foi o episódio 358, que foi um café que demorou 1 hora e 51 minutos, quase um xadrez verbal, né? Não, xadrez verbal já chegou aí a 6 horas e pouco, né? Dia desses aí, né? O último acho que foi 6 horas e pouco, né? É, e nós também temos alguns números de plays, né? E é importante destacar que nós temos aí dois grandes medidores, né? Que são os medidores que a gente tem e os registros que a gente tem que vêm dos agregadores e os registros que a gente tem lá do Spotify, que não são muito bons. A gente consegue ver, por exemplo, no Spotify o número de inscritos, né? Que são 3.768. Mas seguidores, né? Ele chama de seguidores. Ele chama de seguidores, tá? Uhum. É. E o que não significa que todos eles escutem sempre, enfim. Mas a maioria do tráfego vem dos agregadores, né? Tanto que a gente tem aqui os números, por exemplo, do episódio mais ouvido, que foi o episódio O Café 365, que teve 4.518 views, né? Para nós é muito bom, porque a gente sempre fica ali em mil e pouco, né? Uhum. É, depois, o segundo mais ouvido, tanto que o segundo mais ouvido foi o 360, que foi 1.371, ambos cafés. E ao longo do ano foram 37.183 plays pelos agregadores. E dá para contar aí mais ou menos um terço disso pelo Spotify, né? Claro, é um show, né? É um podcast de nicho, né, Vinícius? Né? É, enfim, tem uma pegada um pouco diferente aqui. Claro, não vai ter aqueles milhões e milhões e milhões de views que às vezes a gente vê, né, em outros conteúdos publicados na internet, mas a gente considera, eu considero um número interessante aqui, Vinícius. Cara, se tu parar pra pensar, vocês, nossos ouvintes, né, a gente acaba tendo, como é nichado, é um público certamente qualificado, né? Uhum. É um público que tem uma preocupação, um tipo de preocupação específica ou de interesse específico de entender não só a tecnologia, porque... Se tu quer entender tecnologia, assim, a tecnologia pela tecnologia, talvez tenha outros podcasts aí que tu pode ir atrás. Mas a gente tem essa visão, claro, da segurança da informação, processamento de dados e tal, e sempre que a gente vê a tecnologia, a gente vê por um ponto de vista crítico. Né? A gente sempre começa, a gente pensa nos impactos, a gente procura ir um pouco mais a fundo, né, Guilherme? Embora nós sejamos entusiastas da tecnologia, né? Eu gosto de experimentar coisas novas, eu gosto de acaba de sair uma nova e não sei o que, né? Que é um tema recorrente que nós vamos citar agora também nas retrospectivas. Eu gosto de testar tudo que é ferramenta que eu encontro, saca? Uhum. Eu gosto de ver qual que é. Então, além dessa questão que nós temos desse entusiasmo, a gente também tem essa coisa de olhar com um pé um pouco mais atrás, sabe? Um pouco mais de calma. E o nosso ouvinte, quem acompanha, quem acaba nos acompanhando... Eu acho que compartilha um pouco disso com a gente, sabe? Então, dessa coisa mais reflexiva, mais... Então, cara, considerando... Mais slow, né? É, então, considerando aí... só no Spotify, 3.768 seguidores, meu Deus do céu. E mais o pessoal que nos acompanha por outros agregadores. Eu fico bastante feliz, cara, porque... Quantos eventos já foi falar que tinha esse número de pessoas? 4 mil pessoas, né? Entende? Em quantos eventos? A gente já fez evento pra cacete, a gente já fez. Agora tá uma coisa mais calma, de uns anos pra cá. Mas nós fazíamos muitas palestras juntos. A gente fez muito evento junto. E presencial, a gente viajava pra caramba junto e tal. E mesmo nos últimos anos que a gente tem feito coisas presenciais, cara, é difícil um evento com 1.000 pessoas. Nesses 12 anos, né, cara, mudou bastante o cenário, né? Da segurança, o cenário de eventos e o cenário de atenção, o tipo de conteúdo mudou, né, o tipo de conteúdo que chama atenção das pessoas, em face disso também o foco da atenção, nós, por exemplo, perdemos bastante ouvintes ao longo do tempo, assim. Eu até não preparei Sim. todo aqui os dados de todos esses 12 anos, até porque a gente nem tem, né? A gente acabou perdendo lá no meio desse período. Mas assim, mais pro início, né, ou pro meio ali do podcast, a gente tinha 4, 5 mil views aí, dá pra se dizer, né? Não é bem esse termo, mas 4 mil pessoas nos ouvindo ali por episódio. Hoje a gente baixou para 25% disso. Eu atribuo, claro, também a uma diluição, né, da atenção, né? As pessoas têm muito mais coisas. A quantidade de podcasts que eu, por exemplo, tenho aqui cadastrado me faz diluir a minha atenção, né? A nossa base de apoiadores também, até quase como uma prestação de contas aqui, né, Vinícius? Ela mudou bastante ao longo desse tempo. Eu tenho aqui, por exemplo, os dados desde 2018 de apoiadores, né? Então a gente começa 2018 com 37, 2019, 82, 2020, aí ficou errado aqui, né? Mas 2019, 101, depois 20, 78. 21, 48, 22, 43, 23, 39, e hoje nós temos 43 apoiadores, né? Que é um número interessante, eu também acho interessante, a gente mais uma vez agradece os nossos apoiadores, né? Mas é claro que nesse meio tempo a gente também teve aquela questão do PicPay, o PicPay nos deixou na Esse mão, foi? Né? Ele deixou de receber os apoios e grande parte do pessoal que estava no PicPay acabou não retornando, né? Uhum. Esses números aqui que eu dei é só no Apoia-se. Então a gente acabou perdendo também um pouco por conta do PicPay, mas é um número interessante, porque as pessoas aqui, né, claro, elas fazem parte do nosso grupo lá no Telegram, mas assim, quando você ajuda um projeto como esse, você ajuda porque você gosta do conteúdo, porque você quer ajudar e tudo mais, né? Então a gente traz aqui esses números para que vocês também tenham um pouco uma ideia, né? Também a gente tem aqui, eu tinha notado, Vinícius, de todo esse período, de todos esses 12 anos aqui que a gente está no ar, o episódio mais ouvido foi o número 133, Fundamentos de Segurança da Informação, lá de 2017, com 6.580 views, né? Caramba! Eu atribuo, imagino que seja um episódio que seja ouvido pelo pessoal de faculdade, né? Essa ideia de fundamentos, né? De segurança, né? Provavelmente alguém que está fazendo cadeira de segurança ou alguma coisa do gênero. Acaba encontrando lá e ouve. É. E uma coisa bem importante, Guilherme, dizer é o seguinte... como o podcast, a gente sempre deixou isso muito claro, né? O podcast iniciou antes da Brown Pipe, né? Mas a gente fez com o objetivo de divulgar também o nosso trabalho. Embora a gente faça muito pouca propaganda em termos comerciais, a gente não é muito bom nesse sentido. A gente, às vezes, acho que muito frequentemente, a gente esquece de fazer as propagandas da Brown Pipe. A gente põe no roteiro, mas a gente se empolga com o assunto e esquece de fazer a propaganda. Mas enfim. Mas também, para nós, é muito importante a divulgação do podcast. Porque uma vez que a gente usa para divulgar o nosso trabalho, divulgar as nossas personas, né, Guilherme, com pessoas que atuam na área de segurança e proteção de dados, etc. Então, se a todos aqueles que em algum momento divulgaram segurança legal, recomendaram segurança legal, também vai o nosso agradecimento, porque também é uma forma de apoio ao nosso trabalho. Para nós também é muito importante. Então, nós temos aí listados, hoje, com entre três apoiadores têm um apoio financeiro direto, né? Uhum. Mas nós temos também aqueles que nos apoiam divulgando o podcast e recomendando. Então, assim, você que faz isso, continue fazendo isso, e você que ainda não fez, se achar que vale a pena, se achar que vai ser uma dica interessante para quem vai receber, por favor... indique o Segurança Legal, a gente agradece muitíssimo, e é um apoio que, meio anônimo, a gente acaba sabendo eventualmente, às vezes chegam clientes para nós, que a gente pergunta, a gente sempre quer saber por onde que vieram, né? E alguns já citaram, olha, eu ouço podcast, teve um cliente nosso que já nos ouvia essa há 10 semana anos. Teve uma reunião, né? Teve, que também um ouvinte, também tem um ouvinte lá. Tem um cliente que nós atendemos este ano, entre o final do ano passado e início desse ano, que já era nosso ouvinte há 10 anos. Estava há 10 anos já acompanhando Segurança Legal. Então, que veio a ser um cliente nosso. Então, muito interessante também, porque nos dá um retorno indireto, e é um retorno que é interessante, que não só é um retorno para o podcast em si, mas o retorno para toda Brown Pipe, né? Que não tem só eu e Guilherme, tem mais gente trabalhando com a gente. Então, acaba sendo um apoio anônimo, né? Muitas vezes, mas para nós também bastante, bastante importante. Bom, então como é que vai ser a dinâmica aqui, pessoal? Nós vamos falar um pouquinho sobre o que rolou durante esse ano, né? Muito brevemente, né? Não é a ideia... Os episódios estão lá, você pode reescutá-los, né? Mas é trazer algumas ideias, de repente alguns avanços aqui, dar uma comentada. O tempo vai passando, a gente acaba tendo mais elementos, né? É, por exemplo, esse ano nós tivemos menos convidados, né? O que valoriza ainda mais, né, aquelas pessoas que participaram nesse ano de 2024 aqui no Segurança Legal. Então a gente teve o Lucas Lago lá no episódio 367 em junho, falando sobre o Instituto Aaron Schwartz. E tivemos o pessoal do Iris, né, a Luísa Dutra e a Ana Bárbara Gomes, quando a gente falou que elas nos ajudaram a entender um pouco mais sobre toda aquela dinâmica de monitoramentos estatais, que é um tema que está sempre forte aqui no Segurança Legal, né? Embora a gente tenha visto ao longo desses anos várias dessas situações de monitoramentos estatais, 2024 foi um ano também que houve algumas dessas situações bem interessantes. O primeiro, né, episódio aqui do Café, o 357, já vem com aquela ideia da BIM paralela, né? O caso da espionagem feito pela chamada BIM paralela, que não era paralela, no final das contas. O cara aparelhou a BIM, era isso, né? Isso nos chama a atenção, Guilherme, até quando a gente viu esse episódio novo, a gente viu de novo esse assunto, né? Chama a atenção para o mau uso desse tipo de mecanismos de espionagem, não só de agência, mas de mecanismos, e o quanto a gente precisa. E é natural que um Estado precise de uma agência de inteligência, né? Claro. É natural que essas ferramentas eventualmente sejam utilizadas em alguma situação, mas também é muito importante que tenha algum tipo de monitoramento muito próximo do uso dessas coisas, né? Quem vigia, vigia, né? Então tem que ter prestação, claro, de contas. Do uso desse tipo de agência e desse tipo de mecanismo. Porque senão ela dá-se abusos. E notem aqui, eu não estou. Eu nem me refiro a abusos de a políticos ou pessoas que estão no poder ou que entrem no ou que tomem o poder, né? De uma vertente política ou de outra, né? De esquerda, direita, seja lá o que for. Mas do poder no momento, né? Então, é muito importante que a gente tenha recursos para acompanhar esses usos de ferramentas, esses usos de agências. Isso precisa ser mais aberto, nem que leve algum tempo, mas precisa ser, porque senão a gente vai ter problemas muito sérios. Esse caso da BIM paralela acabou entrando, né? Acabou sendo tratado também todo o ano de 2024 das investigações, né, dos atos golpistas e tudo mais, acabou entrando nessa, né, algumas dos dados obtidos para algumas perseguições que foram realizadas foram obtidos pelo caso da BIM paralela, né? Ou seja, é um órgão de Estado utilizando esse órgão de Estado para perseguição política, sei lá, de jornalistas e né, opositores do governo, que é um negócio, sim, que a gente vê em outros regimes, assim, outros países, e é complicado você ver isso acontecendo aqui, né? E aí tem o link com... Esse é o ponto, né? É claro que a gente fala aqui sobre segurança, né? Tecnologia e sociedade. O foco aqui é a tecnologia e a segurança, mas cada vez mais os mecanismos de controle e conformidade dessas ferramentas passam a estar diretamente ligadas... Esses mecanismos passam a estar ligados com a manutenção dos próprios regimes democráticos, né? Você, sim, viola princípios democráticos quando esses sistemas tecnológicos funcionam sem controle, né? E tu tem não só esse uso político, digamos assim, desse tipo de mecanismo, né? Agência, mecanismo, etc. Mas tu tem o uso pelo crime também. Como a gente gravou no primeiro episódio de Segurança Legal... Né, que foi do sistema... Esqueci o nome do sistema agora. Lá do primeiro episódio, Guilherme. Consultas integradas. Consultas integradas. E agora, em 18 de outubro, que a gente tem o episódio 378, nós vamos chegar lá no episódio 378, a gente tinha um caso do Cortex. Né? Então, assim, que de novo, um uso de um sistema desses que agrega informação sobre as pessoas sendo utilizado pela bandidagem para ameaçar delegado, ameaçar juiz... No caso de consultas integradas, usaram para matar, mas você não tem. Ou foi atentado ou mataram. eles perseguiram uma juíza, não, né? Eles perseguiram, é, mas acho que não chegaram a matar. Não chegaram a... Tá, é. É, e no Cortex aqui, que a gente comentou no 378, em outubro agora desse ano, a gente teve um delegado sendo ameaçado com dados tirados do Cortex. Então, assim, é aquela coisa, né, Guilherme? Acho que a gente vai continuar vendo esse tipo de coisa. Não é novo. Não. Aconteceu esse ano algumas vezes, foi denunciado pelo menos este ano. E esse tipo de coisa a gente tem que ter cada vez mais cuidados, né, com relação a esse tipo de mecanismo. Que eles devem existir, e eu acho que sim, acho que existem justificativas para que existam, só que os parâmetros da existência dessas coisas têm que ser muito bem avaliados. É, e nós não temos essa tradição, né? Não. A NPD, né, esse episódio 357, esse café, veio em fevereiro de 2024 e a gente já começou falando sobre uma sanção, duas sanções da NPD, né, uma para na Secretaria de Educação do Distrito Federal, que houve um vazamento de dados de um formulário, onde a NPD, ou no qual a NPD marcou várias, né, violações da LGPD, falta de registro de operações, não apresentação de relatório de impacto e tal. E também uma outra sanção do INSS, né? Começamos aí falando também sobre as atuações da NPD. Logo depois, também em fevereiro, episódio 358, mais a NPD, uma nota técnica importantíssima que marcou aí uma posição da NPD em relação aos serviços financeiros, aos serviços bancários, né? Que envolvia o compartilhamento de dados do INSS com instituições financeiras para o empréstimo consignado. Então houve aí uma atuação da NPD e marcou e fixou algo que a gente já sabia, claro, né? Mas já estava fixado, inclusive, nas regras que regulam os correspondentes bancários, a responsabilidade do banco pelo ato dos correspondentes, né? Ou da instituição financeira do ato de correspondente. Então foi uma nota técnica aí, né? Bastante importante. E acabou marcando não a nota técnica em si, mas acabou se fixando uma tendência aí já nas decisões judiciais durante esse ano de 2024, que a gente faz um acompanhamento aqui também, daquelas decisões que envolvem proteção de dados pessoais. A grande maioria, maciça maioria, né, das decisões envolvendo LGPD foram em relações bancárias, né? Foram questões envolvendo prestação de serviços financeiros e bancários de maneira geral, né? Também, Vinícius, 2024, lá em fevereiro, episódio 358, foi o ano em que se começou toda aquela questão da proibição dos celulares em escolas. E o primeiro foi o Rio de Janeiro, lá em fevereiro, né? A gente teve a notícia, então, do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro proíbe celular em escolas por via de decreto. Isso foi logo no início do ano. Claro que no resto do mundo a discussão já começava antes, né? A discussão começou em 2023 ainda, ali em meados de junho, julho, no retorno das aulas. E aí esse assunto veio sendo discutido. E aí, aqui, Guilherme, eu acabei pulando o programa espiando o governo do Cortex, né, que acabou vazando dados do delegado, começou já em fevereiro. A gente voltou a esse assunto mais tarde. Então, nesse episódio também a gente voltou a isso. E uma outra coisa, uma curiosidade, né, das ações aí da IA... A Air Canada botou uma IA para fazer atendimento aos clientes, né, no site, e ela acabou inventando uma política de reembolso que a Air Canada não tinha. Ela inventou, tá? E a IA inventou a política, a pessoa, né, o cliente, então, confiou no que ela disse, seguiu as instruções da IA, e depois a Air Canada quis dizer que não, a gente não tem essa política, se foi um negócio do chatbot, não tem nada a ver com a gente. E azar o deles, a IA fez em nome da Air Canada, então a Air Canada teve que pagar, teve que fazer um reembolso. Foi bem interessante. O que chama atenção aqui é cuidado aonde você vai botar a IA, pelo menos com os problemas que nós temos hoje, né? Porque acontece esse tipo de coisa e você pode ser responsabilizado, sim, pelo que a IA está produzindo em seu nome. Adelante. Eles queriam dizer que era uma... Não, a responsabilidade era daquele chatbot enquanto um ente. Ah, né? Vai tomar banho, né, cara? Não, tipo, é um chatbot, né? Não tem nada que ver. É. Mas ainda não tá maduro esse tema, né? Claro que não. Bom, claro que não. 360 chamou bastante atenção, né? A condenação do TikTok em 23 milhões pela Justiça do Maranhão. a gente vê essas notícias, né? Ah, condenado em... É, e esse episódio foi lá em março. Ah, o TikTok foi condenado em 23 milhões e a gente acaba, né? As pessoas, de maneira geral, né? Ah, TikTok já... essa grana já tá lá com o governo, né? Não. Você tem todo todo o processo, né? E as possibilidades de recurso desses processos, aqui foi, né, no caso, um processo judicial, mas em processos administrativos também você tem as possibilidades de recurso, inclusive podendo chegar mesmo em processos administrativos no judiciário. Até hoje, enfim, está no tribunal, mas ainda aguardando, né, o julgamento do recurso, então nós não sabemos como, se aquela notícia que nós falamos com tanta ênfase, se isso realmente vai culminar no pagamento dessa multa, lembrando aqui, pela Justiça do Maranhão, não é a NPD e nem outro órgão, né? E também tem mais uma, não sei se é bem curiosidade, né, Vinícius, mas mais atuação de outras IAs fazendo coisas que a gente não sabe direito como que elas chegam, né, até até aquelas conclusões que elas acabam fazendo, né, um problema de explicabilidade aí, né, de maneira geral. Chamou atenção esse artigo do MIT Technology Review, né, cujo título, em tradução livre aqui, é os grandes modelos de linguagem podem nos deixar de boca aberta, mas ninguém sabe exatamente por quê. Uhum. Tá? Então, chama atenção para essa questão da necessidade de explicabilidade do que os modelos fazem. E esse é um artigo bastante interessante, recomendo leitura, o link está funcionando bonitaço ainda lá no episódio, então vale a pena dar uma olhada. Ah, eu falei ainda, está funcionando ainda, porque às vezes não funciona, né? Às vezes o pessoal muda as coisas e vai pro beleléu os links que a gente coloca no show notes. Que é um grande problema. A gente fala em esquecimento, às vezes, na internet, né? Aquela questão da prevalência, mas é naturalmente, dentro dessa ecologia que é, né? Desse ecossistema que é a internet, tem muita coisa que acaba naturalmente sendo esquecida, né? É engraçado isso, né? Principalmente quando a gente pega os nossos episódios mais antigos, tenta ver os links, tudo quebrado, né? Bom, lá em março, 23 e 28 de março, nós fizemos dois episódios, né, um depois do outro, ali falando sobre a questão do uso de dados, do tratamento de dados pelas farmácias aqui no Brasil. Eu acho que assim, Vinícius, né, claro, todos os episódios são legais, eu gosto de fazer todos, mas esses dois aqui eu acho que foram os mais interessantes, assim, porque a gente meio que fez ali uma análise, uma coisa mais mão na massa mesmo, né? A gente pegou e pediu os nossos dados de algumas farmácias e tentamos fazer algumas projeções e tentamos fazer algumas previsões, né? Aquela ideia de análise preditiva sobre quais seriam as características dos donos daqueles dados, dos titulares daqueles dados, né? E foi bastante interessante, eu sugiro que, se você não escutou, escute, porque somente com dados muito básicos, de compras muito básicas, assim, em farmácias, foi possível saber muito sobre, no caso, né, nós aqui, né? Claro, não, e usando uma IA genérica, né? Usando um ChatGPT, na época, ali foi março, a gente deve ter utilizado o GPT-4, não era nem o 4O ainda, acho que era o 4. Não, não era, E assim, então com uma IA com LLM, não era uma coisa específica para fazer aquela análise, e não eram dados tão precisos assim, né, que o pessoal nos retornou. Então foi bem interessante. E aí, sobre essa questão das farmácias, né, foram dois episódios, a gente ainda tem, dando um salto aqui para o 382, agora de 20 de dezembro, a gente teve também uma notícia sobre a multa da Droga Raia em 8,5 milhões pelo Procon de Minas. É claro, vai ter recurso, toda aquela coisa como está acontecendo com o TikTok, mas, bom, depois tem algumas previsões ali sobre as farmácias, eu vou guardar para depois o que eu acho que vai acontecer aí. Fique até o fim para saber o que a gente acha que vai acontecer com as farmácias. Em abril, Vinícius, lá no Café 363, a gente começou falando sobre uma resolução do Conanda, super importante, eu até escrevi um artigo sobre isso, né? E participei também do workshop de inteligência artificial na educação e falei um pouco sobre essa resolução da Conanda, que traz uma série de disposições sobre a proteção de crianças na internet, dever dos provedores, né, as informações que eles precisam dar, todos aqueles deveres de manter um ambiente saudável, apropriado, informações em linguagem simples, acessíveis, né, privacy by default, né? Uma série de questões que está nessa resolução. Depois, né, se quiser, consegue ler o artigo também. É, e foi interessante, assim, porque eu vi com bastante otimismo essa resolução lá de abril, portanto, de 2024. E, cara, foi engraçado, assim, porque eu não vi um reflexo muito perceptível, sabe? Parece que a coisa ficou meio esquecida durante esse ano. A gente viu uma série de outros problemas. A gente acabou sendo consumido um pouco, assim, né? As nossas atenções acabam sendo direcionadas para a inteligência artificial, né? Mas há uma série de outras coisas no direito da tecnologia, e a proteção de crianças na internet é um tema ultra relevante, presente, enfim, no mundo, e é um tema que a gente gosta. A gente tem vários episódios aqui sobre proteção de crianças na internet, né? Então, ao mesmo tempo que eu vi com otimismo, o tempo acabou me mostrando que talvez, eu não sei se acabou trazendo algum efeito, um reflexo importante, sabe? Algo me diz que em 2025, é uma previsão, Guilherme. Uma previsão. Não quer guardar lá pro fim? Eu vou esquecer, cara. Assim, tá, então fala porque, agora. Assim, algo me diz que em 2025 nós vamos falar muito sobre o tema de uso de tecnologia por crianças, tá? Dado o que a gente tem visto, o que a gente vê com relação a escolas, com relação ao impacto. E há o menor dos problemas, cara. Francamente, assim, o Heitz lá, que escreveu Geração Ansiosa, ele levanta a bola para muita coisa importante, cara, e parece que deu aquele... Ah, não, chamaram ele, ele foi no Roda Viva, apareceu no Fantástico, aquela coisa toda e não sei o quê, e a coisa meio que dá uma morrida, assim, passa novidade, saca? E algo me diz que a gente vai ter que voltar, inclusive, até por causa da IA também, vai nos forçar a olhar um pouco melhor. Já é necessário, né, ter um olhar um pouco mais de cuidado para essa educação, para a formação das crianças. E eu não tô falando só da questão de conteúdo em escolas e tal, mas dessa formação de uso da tecnologia. Formação essa que os próprios pais não têm, entende? Tu tem um monte de gente que... Sabe aquela história do cala a boca, você fuma, aquele quadro do... Tá. A gente tem cada vez mais... A gente tem muita gente já viciada na tecnologia, e a gente quer que essas pessoas orientem as crianças a não se... É um negócio meio complicado. Mas, enfim, isso é um tema para podcasts, para episódios de podcast pro ano que vem. Essa é a minha previsão, né? E vou adiante aqui, Guilherme. Em abril, a gente deu notícia do que aconteceu em março, dia 29 de março de 2024, que foi a passagem do Ross Anderson. Um cara que escreveu Security Engineering, um baita livro sobre segurança da informação. Inclusive as edições anteriores, não a última, mas as edições anteriores à última lançada, está na íntegra na internet. Então, se você procurar por Ross Anderson, você vai cair no site dele e vai encontrar as edições anteriores do Security Engineering. E tem o Bruce Schneier, fez um memorial sobre o autor, tá? Tem o link lá no episódio 363 também. Ah, mas tá em inglês. Ah, gente, joga lá no ChatGPT pra traduzir. Isso, pelo menos, é um bom uso de IA. Tá, então, infelizmente, passou o Ross Anderson, né? E também, ali em abril, a Meta lançou o Llama 3, né? O seu modelo LLM open source, tá? Então, você pode baixar o modelo. Eu não sei se é open source o termo, mas é open. Eu só não sei se é correto falar open source. Tá, mas enfim, o modelo que você pode baixar. Lembrando que, mas o GPT... Não, o GPT tu pode usar, tu não pode baixar. É um modelo que tá lá, você pode usar, mas você não tem como baixar o modelo. E a Meta, então, lançou o Llama 3, em vários tamanhos diferentes, tá? O grandão de 70 bilhões de parâmetros. 70 bilhões, eu tava vendo aqui, né? De 8 a 70 bilhões, né? É, o de 8 eu consigo rodar, o de 70 eu não consigo, infelizmente. Mas vamos lá. Bom, isso fechou abril? Fecha abril. Maio, bom, aí maio nós fomos, pelo menos nós aqui no Rio Grande do Sul, né? Nós fomos arrebatados pelas enchentes, né? Então a gente começa, nosso episódio 364 ele foi o episódio da enchente. O Vinícius... Conta rapidinho, eu tava Vinícius. Aí. Eu tava aí porque 3 de maio, que é o nome da cidade onde eu resido, né? Também... É feriado, né? Mas enfim, eu não vou discutir o nome da cidade, mas não, é 3 de maio. É 3 de maio. Não, é 3 de maio. E então é feriado por aqui, então eu aproveitei, a gente aproveitou, obviamente, pra viajar e tal, né? Facilita pra nós um pouquinho, porque é feriado aqui na cidade, não é feriado no resto dos lugares. E nós tínhamos ido viajar e a gente volta de viagem no dia. Que foi 3 de maio mesmo, né, Guilherme? Que começou as enchentes? É, foi entre 13 e 4 ali, né? Que começa ali entre 13 e 4. Eu chego em Porto Alegre na madrugada de sexta-feira. Era madrugada de sexta-feira, 1 da manhã de sexta-feira eu chego em Porto Alegre. E o meu carro tava na garagem do aeroporto, que depois alugou tudo. E eu tava com a família toda aí, né? Tava com a Rafa e as crianças e tal. E a gente chegou aí e a gente foi meio que fugindo do negócio, né? E fomos privilegiados, tá? Porque nós fomos atingidos, assim, voltando de viagem. A gente pôde cancelar o hotel que a gente tava. A gente tava no hotel muito próximo do Guaíba, que foi afetado. O hotel foi todo alagado. Uhum. A gente viu de manhã cedo. Já tinha gente no Pepson Stage, tá? Que é um lugar de shows que tem bem na frente do aeroporto, pra quem não conhece. Pra quem conhece, a gente fala Pepsi on Stage, já sabe o que que é. Sim. E já tinha um monte de gente que a prefeitura tava levando lá pro Pepsi on Stage. O pessoal sendo tava desabrigado, sendo levado pra lá. E aí, de manhã, no hotel, a gente vê a notícia de que a prefeitura tava retirando o pessoal dali porque podia chegar até ali, né? E eu ficaria no hotel mais alguns dias, e aí eu falei pra minha esposa, falei pra Rafa, ó, vamos cair fora daqui, porque se estão tirando gente lá atrás do Pepsi on Stage, nós estamos mais perto do Guaíba ainda, vamos embora antes, porque vai dar problema isso aqui. E a gente saiu do hotel e fomos pra um lugar mais alto em Porto Alegre. A gente conseguiu pegar um Airbnb num lugar, um ponto bem mais alto da cidade. E, cara, isso é outra hora, eu posso entrar nos detalhes, mas é uma coisa que... Como eu disse, para nós foi chato. Eu acho que para nós o máximo que a gente pode dizer que nos atingiu diretamente, sabe? O máximo que a gente pode dizer é que foi chato. Eu não posso dizer que a gente foi atingido por aquilo ali, porque para nós foi, apesar da tensão, da coisa toda, cara, a gente não perdeu nada, saca? A gente não... nós estávamos num lugar seguro, a gente estava com as crianças e a gente pôde levá-las para se distrair em pracinha, em coisa assim, enquanto tinha gente com a casa embaixo d'água já, né? Uhum. Então, e a gente viu da janela do lugar que nós estávamos, a gente pôde ver toda aquela movimentação de helicópteros funcionando assim, o dia todo, cara, e naquela altura ali, naquele dia que a gente viu os helicópteros, já tinha gente que já estava mais de 24 horas em cima de telhado, cara. E tava frio, cara. Tava chovendo, tava frio. Foi muito ruim, cara. Foi muito ruim. E aí, talvez o que tenha... À medida que a gente vai vendo as notícias e tal, vai vendo a situação dessas pessoas nos telhados e tudo mais, que é triste pra caramba. E a gente começa... Aí, eu acho que incomodou muito a gente ver a falta de notícias, né? Que é um ponto que a gente entrou nesse episódio. A gente estendeu isso pro 365. Já vamos mandar não, notícias teve, né? Mas falta de informação qualificada. Falta de informação. Era um troço tudo desencontrado. A gente não sabia que estrada estava aberta, que não estava aberta. Não tinha nenhum comunicado decente da prefeitura, sabe? Foi um horror, cara. Foi um horror, assim. Não se tinha informação certa sobre nada. Ainda tinha gente fazendo fake news em cima do que estava acontecendo lá. Então, assim, foi um show de horrores, assim, cara. Foi de despreparo E que continua, né, Guilherme? Eu jogo bola pra continua. Ti. Continua. Ontem, dia 24, né? 25, 24, ali, a gente viu uma filmagem aqui de uma das comportas da cidade aqui que estão abandonadas, assim, né? Ela ainda tem água lá, né? Ou seja, não se resolveu uma das entradas lá da cidade que ainda tá meio que destruída, assim. Então, é bom dizer pro pessoal, né? E pra quem não sabe, tem uma barreira na, que separa o Guaíba de Porto Alegre, né? O rio Guaíba ali de Porto Alegre, ou lá agora, não sei mais, mas enfim, separa o Guaíba de Porto Alegre. E essa barreira, ela tem várias comportas, né? E essas comportas, obviamente, tem que ser fechadas e tudo mais pra água não entrar. E a gente tá com uma comporta ainda ferrada, pelo visto. É, não, eles falharam, elas falharam né, grande. Quando tiveram que fechar, falharam. Né? Né? E aí que deu a inundação. Bom, mas o que, que isso tudo tem a ver, então, além dessas tragédias, né, mais próximas, assim, que aconteceram conosco e tal, é toda essa relação que depois a gente acabou fazendo, né, seja da falta de informação, mas assim, a situação de danos catastróficos, né, porque isso também tem conexão com segurança. Nós vimos muitos sistemas, até a gente teve uma resiliência dos sistemas, dos nossos sistemas aqui, né, mas a processo foi muito afetada, alguns sistemas governamentais saíram do ar, porque a Procergs, né, que é a companhia onde ficam hospedados muitos dos sistemas aqui do Rio Grande do Sul, foi afetada fisicamente, né, então toda essa relação e essa discussão sobre danos catastróficos, sobre gestão de continuidade, né, gestão de incidentes e de continuidade, a relação desse incidente com fake news e com sistemas de comunicação governamentais, né, em agosto até foi lançado um sistema de alertas de desastres do governo federal, mas nós acabamos comentando, né, inclusive passando já para o 365, Vinícius, lá em 24 de maio, um pouco sobre comunicação de desastres, porque comunicação em caso de desastres é também uma situação, né, um aspecto da própria, de um dos atributos da segurança da informação, que é a disponibilidade, né? Mas dentro da disponibilidade nós também tratamos sobre a resiliência desses temas, ou seja, como e a forma, né, que os sistemas são preparados para funcionar em casos, né, de incidentes como esse. E a questão de comunicação em casos de desastres, a gente trouxe alguns exemplos da Europa e tal, e que a gente está muito longe disso. Nós tivemos outros eventos depois, né, adversos climáticos aqui no Rio Grande do Sul, e assim, não temos ainda um bom sistema de comunicação de desastres como ocorre em outros países, né? E a ineficiência do Estado, de maneira geral, né, a gente acabou vendo em várias frentes, em várias áreas, em vários tipos de ações, né, que o Estado falhou, e a comunicação foi só um desses aspectos, mas comunicação salva vidas, né? Porque se o Estado tivesse, né, ou se preparado entre tantas outras, de diversas formas diferentes, mas a comunicação, quando chega no tempo certo, consegue salvar vidas. E talvez algumas vidas teriam sido salvas, né, se houvesse bom sistema de comunicação. Mas eu te digo assim, quando falta o cuidado com o mais básico, quando a gente tem que lidar com políticos, e seja qual for o espectro, que são tão... Como é que eu te dizer... São tão mesquinhos, assim, a coisa é tão, sabe, é tão baixa, a gente falha nas coisas mais, assim, a gente perde a chance, assim, quando a gente tem que se preocupar demais com o básico, sabe, quando a gente tem que se preocupar muito com o que comer, cara, a gente não tem tempo pra se preocupar com as coisas mais elevadas do que isso, entende? Enquanto tu tem que se preocupar com uma educação mal dada, com professores que não são bem pagos, enquanto tem gente que ganha muita grana, né, e passa de uma geração para outra benefícios do governo, né, e a gente tem professores tão mal pagos, tão mal remunerados, né, assim, são coisas tão básicas, tão fundamentais que nos faltam, que, cara, daqui a pouco tu fazer uma análise pegando que a gente já tem um mapeamento de riscos, de desabamento e de alagamento e de queda de barreira, seja lá o que for que já tá, a gente inclusive comentou no episódio, a gente deu até o site lá para você consultar isso, né? Então tu parar para fazer coisas pensando mais no futuro, etc, tu não consegue, entende? E assim, a gente precisa avançar muito para conseguir se preocupar com ele. Nesse nível, digamos assim, não deveria, tá? Isso é falta de infraestrutura básica. É a preocupação mais básica, assim, que a gente tá falando nas coisas mais básicas, assim, mas enfim. Cara, ali em maio ainda, Guilherme, bem rapidinho, a gente teve... a gente teve aquele recall, aquele re-recall que a gente chamou do re-recall. O Windows lançou aquela ferramenta bem polêmica de ficar... de IA que fica tirando, fazendo print da tua tela o tempo todo, com o objetivo de poder responder perguntas sobre o que tu tá fazendo no teu computador, e aí tem questões de privacidade, uma série de coisas envolvidas aqui, e eles tiveram um problema que eles tiveram que fazer um re-recall, tiveram que tirar o negócio do ar para depois voltar, etc. É uma, isso aqui é uma grande confusão, porque esse é um daqueles usos de ar que eu acho que o momento não é muito adequado, sabe? Assim, a gente não sabe direito ainda os impactos e tal, tem que ser melhor analisado antes de fazer esse tipo de ferramenta. Mas enfim, tá? A gente tem ainda, Guilherme, eu vou passar as minhas ali, depois você pode tá. puxar as outras, tá? A gente teve aquela proposição de uma proposição, a gente não sabe se isso se concretizou ou não, né, de um investimento de 32 bilhões tá, do governo norte-americano em IA tá, por ano. Tá, a ideia seria essa, a proposição de ambos os partidos, né? Então é uma proposição bipartidária. Lembrando que os Estados Unidos só tem dois partidos, né, os democratas e os republicanos. Partido Democrata e Partido Republicano. Mas, assim, isso aqui chama atenção para o quão os Estados Unidos está preocupado com essa questão de desenvolvimento da IA e de se manter adiante de todo mundo, né, de todos os outros países, com relação à IA. Eles impuseram embargo à venda de chips da NVIDIA para a China, né, por questões óbvias, e eles têm uma preocupação, eles conseguiram fazer até chips nos Estados Unidos agora, ao longo de 2024, 2023, 2024. E ao que tudo indica, esse tipo de investimento, eu não estou dizendo que estão certos ou errados, né? Eles vão continuar investindo cada vez mais em IA para manter essa liderança, manter esse controle dos modelos mais avançados, tá? Eu não sei até que ponto a Meta vai continuar divulgando, distribuindo aí modelos de LLM aí treinados. Vamos ver o que vai acontecer. O John Lake, tá, seguindo uma série de situações que muita gente, a gente vai comentar, tem um outro, tem uma questão do Ilya Stutzka, esqueci o nome dele ali, mas o Ilya, né, mas tem várias pessoas, vários pesquisadores que andaram saindo da OpenAI, preocupados com a questão da segurança, e o John Lake foi um desses, que era pesquisador sênior de segurança da OpenAI, ele anunciou ali em maio a saída dele da OpenAI, porque a OpenAI estaria priorizando produtos brilhantes sem se preocupar com a questão da segurança, sem se preocupar com a questão de alinhamento, ou seja, de garantir que a IA não vá causar mal nenhum à humanidade. Nós voltaremos a esse assunto nos próximos episódios aqui da nossa retrospectiva. Vai lá, Guilherme. Tá. Bom, ainda em maio a gente teve a aprovação do AI Act, que é um dos grandes marcos europeus para a regulação da inteligência artificial e que certamente é o modelo que nós vamos perseguir, né? Mas, assim, a iniciativa legislativa mais sofisticada, né? E importante também, porque no âmbito, quando a gente pega, por exemplo, dados pessoais, né, a União Europeia conseguiu construir, né, saber se a eficácia foi a esperada é outra coisa, mas assim, há uma construção bastante sofisticada, tanto de enforcement, mas como da construção de regras, né, que acabaram influenciando o mundo inteiro, sobretudo o Brasil. Então, essa aprovação é um grande marco, assim, para a regulação, né, da inteligência artificial. E ainda no âmbito de proteção de dados, também, mais uma vez, a NPD, ali em abril, lançou o regulamento de comunicação de incidentes, que foi um dos grandes marcos, assim, da atuação da NPD de 2024, né? Então, é um regulamento absolutamente importante, que marca e deve marcar, né, a atuação das empresas. Nós aqui na nossa atividade utilizamos, né, esse regulamento aqui de comunicação de incidentes para orientar clientes das mais variadas formas possíveis, para medir risco também, né, cumulado com o de dosimetria. Você consegue, né, com esses instrumentos já fazer modelagens de risco bem interessantes, assim, para que as empresas, os agentes de tratamento consigam tomar decisões. Então isso se deu ainda no meio ali do ano de 2024, né? Já lá em junho, a partir ali do 366, a gente fez, o que nos interessou aqui foi um pouco mais essa projeção da mudança política na Europa, ainda falando de Europa, né? Porque lá em junho, com as mudanças das cadeiras da extrema-direita dos eurodeputados, né, no Parlamento Europeu, hoje você consegue avaliar bem tranquilamente, assim, a depender do, do viés político, né, de determinados políticos, determinados grupos, você consegue perceber e inclusive projetar ações, né? Então você consegue saber o que cada um dos grupos políticos acredita ser o melhor para a regulação ou para a não regulação da internet, né? E uma das projeções que se fez e que acaba se alinhando com a eleição de Trump agora, mais para o fim de 2024, né, e talvez essa conjunção de fatores, né, um aumento da prevalência da extrema-direita no parlamento europeu e também com a eleição do Donald Trump, sobretudo pela atuação de Elon Musk, né, a gente vê uma diminuição da criação de novas regulamentações e talvez até uma revogação, como o Trump propôs, né, de normas que impõem limites para a inteligência artificial de maneira geral, né? Também naquele episódio a gente falou possibilidade de aumento de gastos de tecnologia para a defesa nacional, influência e talvez diminuição de normas sobre direitos trabalhistas e de bem-estar social, com possíveis bloqueios em normas relacionadas à tecnologia, evidentemente, né? E aí é muito interessante porque a ONU também fez um painel chamado AI for Good e a gente trouxe a opinião, né, da Melissa Hailila, que foi no evento e disse assim que estava, que o que ela viu lá estava muito diferente, assim, estava muito desalinhado com a IA sendo usada para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável promovidos pela ONU, né? E ainda, Vinícius, ali em junho também, no 366, a gente vê toda aquela movimentação mais uma vez dos celulares, né? Das mães que se juntaram, isso foi notícia na Folha, se eu não estou enganado, as mães que se juntaram para proibir, para exigir a proibição do uso de celulares antes dos 14 anos. Mas justamente inspiradas pelo livro lá do Haidt. Então, assim, de novo, a gente só resolveu citar ali para mostrar que esse negócio começou lá no início do ano e vai ganhando tração. Vamos ver, né? Vamos ver ainda qual é o resultado. A gente teve mais coisas, mais eventos relacionados a essa questão da proibição de uso de celular, tentativa de regular esse uso de celulares aí no Brasil. Mas ano que vem é que nós vamos ver para valer alguma mudança de fato. Né? Certo. 368, Guilherme? Tá, 368, acho que a maior notícia foi o Julian Assange, que foi solto em 24 de junho. O episódio foi gravado em 5 de julho, né? Então, a gente teve essa notícia. Nós tivemos a NPD, né, que suspendeu a política da Meta para treinar a IA e impôs algumas mudanças na política dela, inclusive na questão de avisar os usuários e dar uma chance de opt-out. Essa foi minha implicância na maneira como a coisa foi conduzida depois, lá em setembro. Acho que tinha que ser opt-in e não opt-out. Tu quer que... Vá lá e marca dizendo que tu quer que seja usado teus dados. Mas não. Tu recebi um e-mail... Cara, eu perguntei pra muita gente, pra colegas, professores... em vários grupos diferentes, eu perguntei se eles viram o e-mail informando. E, cara, a maior parte das pessoas não viu o e-mail. Não tô dizendo que elas não receberam. Eu tô dizendo que elas não viram. Tipo, ficou perdido naquele monte de e-mail que eles ficam mandando, notificando as coisas que acontecem no teu perfil. Enfim, então, né? Uma coisa foi a suspensão em julho e depois tem essa outra situação que é essa mais outra adiante, situação em setembro, que a gente vai comentar depois lá. E o Phil Schiller, da Apple, se juntou ao conselho da OpenAI. Tá? Isso lá em julho. Com o objetivo de estreitar essa aproximação, estreitar a relação entre Apple e OpenAI. E o resultado tá aí. A gente viu agora nas últimas duas, três semanas aí, os anúncios que a OpenAI fez, os 12 anúncios que eles fizeram. Entre esses 12 anúncios, está uma integração no sistema operacional do macOS e do iOS, né? Então, no macOS e no iOS, do ChatGPT, tá? De IA integrada ao sistema operacional. Não é só um aplicativo desktop, algo assim. É uma integração da IA aos sistemas operacionais da Apple, macOS e iOS. Então, está rendendo frutos essa participação do Phil Schiller no conselho da OpenAI. Então, é legal a gente ver, né? Um negócio em julho que aconteceu e aí a gente está vendo agora. Então, isso foi julho, Guilherme. Julho, não, julho. Início de julho. Aí, é. Ainda em julho, o 370. Uhum. É, a gente teve... Eu acho que várias coisas ali, né? Mas assim, a gente teve uma ação do MPF e do IDEC contra a meta, envolvendo não essa questão da NPD que o Vinícius falou agora, que era o treinamento da IA, mas sim uma mudança que eles fizeram para o compartilhamento de dados do WhatsApp com outras empresas do grupo. Isso passou por uma avaliação e por uma atuação da NPD, né? E a NPD acabou se posicionando, enfim, e promovendo medidas, né? E estipulando medidas que depois foram cumpridas pela meta. E aí vem, a gente viu com bastante surpresa, assim, essa ação, né? Lá em julho a gente comentou até... tivemos a oportunidade de comentar com o pessoal da NPD, né, quando eu tive lá no encontro de encarregados, lá em Brasília, mas chamou bastante atenção porque o MPF e o IDEC entraram também contra a NPD, alegando que haveria uma imobilidade da agência ali ao lidar com esse tema, e deixou de passar, não quiseram passar certos dados para o MPF, nem, então teve uma rusga ali, né, que acabou aparecendo nessa ação. O pedido de multa ali foi de 1,7 bilhões, mas obviamente não foi julgado ainda. Tivemos aí outra atuação aí bastante importante da NPD, que foi o regulamento da atuação do encarregado, então lá em julho, né, um documento importantíssimo que estabelece uma série de questões sobre como o encarregado deve se posicionar. E junto com o regulamento do encarregado, que veio em julho, agora em dezembro eles lançaram o guia orientativo de atuação do encarregado, que a gente falou no último episódio antes desse, né? Também a gente ali no 371, a gente deu continuidade à minha participação lá daí no primeiro encontro de encarregados, que foi realizado pela NPD lá em Brasília, né? E aí eu participei falando um pouco sobre incidentes de segurança em relação com proteção de dados pessoais, que é bem nosso dia a dia aqui, né, Vinícius? Então, e aí foi legal falar lá e foi legal também expandir um pouco dessas observações ali no episódio 371. Beleza, ainda no 370, Guilherme, a gente teve o que foi classificado por alguns como o maior incidente relacionado à segurança da informação da história, tá? Que foi a CrowdStrike, que desenvolve soluções de segurança, e uma das suas soluções que faz update no Windows atualizou centenas, se não milhares de servidores Windows mundo afora, que estavam com seu software, e tirou do ar, Guilherme, um monte de gente. E o primeiro efeito que o pessoal se deu conta foram nos aeroportos, que as telas que mostram as chegadas, as partidas e chegadas e tal, tudo com tela azul. Tipo, foi pro beleléu. E aí começa efeito em cascata, o pessoal comentando que bancos caíram fora, hospitais e N outros tipos de empresas. E nós tivemos, mais uma vez, uma atualização da RockYou 2024, aquela lista de senhas, que é compilado de senhas vazadas, tá? Um monte de gente noticiou como sendo bilhões de senhas, 9 bilhões de senhas vazaram e tal, não sei o quê. Isso é bem... É bem relativo, tá? Porque primeiro não foram... Essa RockYou é uma lista... De várias senhas vazadas em várias situações diferentes, em momentos históricos, né? não históricos, mas assim, em anos diferentes, tá? E esses 9 bilhões de senhas, se tu for dar uma limpada, a gente baixou ela da internet pra dar uma olhada e tal, se tu for limpar ela, tirar os lixos, né? Tirar senhas que, pelo menos, não fazem o menor sentido, tu fica um número um pouco menor de 9 bilhões. O pessoal tá falando em 10 bilhões. E a minha previsão, Guilherme, que nós teremos a RockYou 2025. Tá? Tá. Beleza, beleza. Bom, agosto ali, 372, né, a gente teve os 6 anos da LGPD, né, e a gente também fez alguma projeção ali, inclusive de algumas coisas que precisam mudar, né, até dá para trazer alguns aspectos aqui, que essa questão de como a proteção de dados é um valor caro para a sociedade e também para as empresas e para a sociedade, para as pessoas, né, e que é um pressuposto ético, eu diria, para o mundo dos negócios, e que muitas empresas ainda não se deram conta desse pressuposto ético, dessa nova realidade de conformidade ou de compliance, né? Você tem uma imposição legal que muitas empresas deliberadamente escolhem não cumprir, né? Então, basicamente, a gente tem aí, no que a gente acha que precisa mudar, é justamente uma compreensão de que as empresas precisarão se adequar. E elas precisam se adequar, né? Quanto mais demorar, quanto mais deixarem para depois, maior é o risco e maior é o custo, né? Ou seja, claro, a gente também espera e esperava que o governo, né, desse apoio para pequenas e médias empresas, tanto a NPD também, acho que deveria ter um movimento um pouco mais focado para permitir que pequenas, né, micro e pequenas empresas consigam se adequar. Para essas ainda é muito difícil, é caro, e porque é uma atividade complexa, né? A gente espera também, e há uma necessidade, o que precisa mudar, né, ou seja, o que precisa melhorar, uma ampliação da conscientização, né? Hoje mesmo eu conversava com alguns colegas da área, amigos da área que trabalham com tecnologia, então, assim, em cargos de elite, né, das suas áreas, das suas empresas e tal, e a visão que eles têm, assim, da segurança de maneira geral e da proteção de dados também é uma visão muito... É comum entre os usuários, mas para mim foi surpreendente ver profissionais de elite tendo uma ideia de que, sei lá, segurança e proteção de dados só servem para atrapalhar o negócio, basicamente. Isso, né? Isso envolve conscientização muito forte, a necessidade muito forte de entender a segurança e a proteção de dados enquanto valores importantes para uma sociedade totalmente digitalizada, né, cara? Sim, então, sim, na ligação disso... Em que tudo depende, né? Tudo. Tudo é intermediado, cara. Tudo é intermediado. Tudo é intermediado. E também uma necessidade da proteção setorial, né? Ou seja, os órgãos, né? As entidades de classe, enfim, elas precisariam e precisam estar atentas também para como elas podem contribuir para que os seus lá, né, os seus grupos, né, dos seus setores consigam também se adequar. Essa é talvez uma falha bem importante aí de todas essas, da proteção setorial, né? E falando em adequação, né, Guilherme, nesse mesmo episódio a gente comentou sobre o Twitter que resolveu... Pois é, aí começa uma não cumprir ordens, né, judiciais, né, mas enfim... O Twitter sai do Brasil num prenúncio do que viria a ser toda aquela coisa... Engraçado, né? A gente olha para trás agora, pô, agosto, setembro, outubro, novembro, 4 meses. 4 meses. 23 de agosto, 26 de dezembro, 4 meses, né? É isso, né? A carga emocional que a gente teve ao ficar lendo, ouvindo e falando sobre isso, olhando para trás agora, foi muito grande também, né? Porque começa ali em agosto o Twitter... saindo, né, tirando a sua representação do Brasil, e aí depois a gente viu que essa saída foi sim para se esquivar ou não cumprir ordens judiciais. Isso ali a gente falou em agosto e tal, foi uma notícia relevante e tal, mas a gente não imaginava que também aí no 373, passando para o próximo, a gente ficou um mês ali sem gravar, aí sim já estava bem estabelecido todo o imbróglio da decisão de bloqueio, os ataques de Musk ao STF, as discussões sobre os limites e possibilidades do tribunal, do STF lidar com isso e de bloquear redes, que é uma questão importante, as ineficiências da nossa legislação, mas sobretudo a ineficácia do próprio direito, cada vez mais o direito vai ficando enfraquecido perante as big techs. Eu acho que esse é o pano de fundo mais importante, né? E quando eu falo em direito, eu não me refiro somente as normas em si, a ineficácia de certas normas, mas também o direito enquanto ente que regula as competências e o próprio funcionamento das instituições, né? As instituições, elas funcionam por meio de normas juridicamente estabelecidas, seja normas exaradas por elas próprias, ou seja, normas, né, leis que passam por todo o procedimento legislativo de criar uma lei, né? Câmara, Senado e tudo mais, presidente, enfim. Então, o que a gente viu e o que ficou bem evidente é a ineficácia dos estados, não só aqui foi o caso do Brasil, mas dos estados, e o caso do bloqueio do Twitter no Brasil acabou se projetando para outros estados que começaram a ver, opa, mas peraí, eu também estou sujeito a enfrentar um problema desses aqui, um pepino desses aqui no meu país, né? Então, isso foi bem... complicado, uma carga emocional difícil de lidar, né, Vinícius? Você quer falar alguma coisa também sobre isso? Não, depois também começou a vir à tona as ordens, o conteúdo das ordens, o pessoal começou a ver que não era brincadeira, né? Assim, de que a desculpinha furada do Elon Musk ali, na real ele tem... O Musk tem um projeto político, né? Que não se restringe apenas aos Estados Unidos. Não, isso tá bem claro, né? Isso tá muito claro. Não, ele foi muito claro. Não, isso não isso não é teoria da conspiração nem nada. Então, assim, ele deixou bem claro. E aí... Ele ficava falando em liberdade de expressão, e aí quando vem à tona as ordens, as ordens mesmo, né? Então, cara, tem gente sendo perseguida, tem doxing sendo feito ali e tal, então tem um monte de problemas ali que a coisa realmente... Enfim, cara, enfim. Vamos ver o que... Assim, promete mais, né? Promete mais, porque esse cara agora, ele nos Estados Unidos, ele agora no governo americano, ele vai assumir ele vai ter participação no governo do Trump, né? Sim. E, o ministério lá, né? De ficar. É uma secretaria, como eles chamam, né? É uma secretaria de eficiência governamental ou coisa parecida. Uhum. É algo assim. Tá? É uma secretaria. E aí, que eles chamam de secretaria, né? Eles não têm ministérios, eles têm secretarias disso, daquilo, não sei o que. O secretário. Estou vendo aqui. Departamento, de eficiência governamental. É. Aí ele já começou, a falar em reduzir. Em 2/3 a despesa do governo, aumentar a eficiência, e o pessoal já tá fazendo as contas lá. Eu ouço alguns podcasts gringos, assim, o pessoal fazendo as contas e assim, não vai dar. Tipo assim. Não, assim ele vai ter que começar a fazer umas coisas já impossíveis logo de cara. Mas enfim, tá? Mas eu acho que esse cara é capaz de ser empoderado ainda mais. E vai ter gente que acha que ele é um grande lutador pela liberdade de expressão, o que não é, já foi desmentido isso por várias vezes. Não é. É pelo comportamento dele na China, com relações com a Arábia Saudita e outras coisas mais, enfim. Tá? O próprio funcionamento do algoritmo e as imposições que ele colocou no Chile são bem distantes da liberdade de expressão. Ele liberdade de expressão desde que não contraria ele. Se contraria ele tira fora, ele derruba não só as mensagens em si, ele derruba os jornalistas, derruba todo mundo que fala contra ele. É liberdade de expressão desde que fale aquilo que ele quer que seja falado. Cara, no 374, em 6 de setembro, tá? A Starlink, que não tem nada que ver com o X, né? Diz que não. Depois, né? Eles disseram que não tinham a ver com o X, mas eles não queriam cumprir o bloqueio, né? E aí, como eles tinham sido... Então tá bom, vocês não querem cumprir o bloqueio, vocês vão pagar junto essa brincadeira aqui. E aí eles abrem mão, então, 6 de setembro, eles cedem dizendo que vão cumprir a ordem de bloqueio, tá? Pelo que a gente andou lendo, diferente do X, a Starlink não é só do Elon Musk, tá? E o pessoal é uma empresa que tá preocupada com seus ganhos, né? Com seu dinheiro, né? Com a sua sustentabilidade. E parece que eles deram para a etiquete, ó, meu amigo, aqui não. Nós vamos cumprir lá, o pessoal tem que estar pedindo para cumprir, nós vamos cumprir. Tá? E houve também o bloqueio de contas, né? E toda uma discussão jurídica se a Starlink poderia, por não ser o X e tal. Poderia, e tem toda uma teoria ali do grupo econômico. Tem uma discussão. Pelo menos grupo econômico de fato, né? Tem uma discussão jurídica no Brasil. É. Mas certamente foi muito criticado. O STF foi muito criticado. Muito criticado. Por pessoas, não só por aqueles que apoiam o Elon Musk, não é isso. Nós mesmos criticamos, porque parte da decisão de bloqueio é impedir que as pessoas usassem VPN, que é um absurdo completo, né? Sim. De novo, então, né? De novo essas decisões. De novo, não foi somente isso, aconteceu outras vezes. Faltou uma dicazinha técnica, né? Mas depois aí, deram conta. Umas horas depois deram conta, né? E a gente teve... Perdão, pessoal. A gente teve também um probleminha com o YubiKey, né? Que é aquela ferramentinha ali de autenticação. Desses tokens... Tokens de autenticação física. Físicos e tal. Mas, enfim, a gente não vai detalhar o problema todo aqui, mas em essência, você não pode deixar até uma certa versão, uma certa série ali dos YubiKeys, você deve controlar o acesso físico ao seu YubiKey. Mas, assim, ó, acesso esse que já tinha que ser controlado, porque, afinal, né, ele é um token físico. Se alguém roubar teu token, tu tens um problema. E se alguém tiver acesso ao token físico, pode comprometer a segurança dele. Então, é bom você voltar se você tem um YubiKey. Volta lá no episódio 374, ouve o que a gente falou e pega o link lá dos materiais, vai dar uma olhadinha, ver se você foi afetado. É bem interessante saber disso. O Elia, Guilherme, lembra que eu falei? Uhum. Um dos caras, do pessoal saindo da OpenAI. O Elia, o Stutzkever, né? Ele é um dos caras bem importantes na OpenAI. Ele saiu fora justamente por causa do problema, de problemas relacionados à segurança ou de superalinhamento, né? Ou seja, fazer com que a IA esteja alinhada, né, às necessidades humanas e que ela não coloque a nossa existência em risco. Ele cria, então, a Safe Superintelligence e eles conseguiram levantar $1 bilhão de bananada, uhum, de dólares, né? De início ali para investimento, então, na Safe Superintelligence. Essa empresa ainda não tem nenhum produto. Ela está iniciando, ela iniciou esse ano ainda, se não estou enganado. Mas recebeu $1 bilhão de investimento. Tá? Vamos ver o que o Elia nos trará ao longo de 2025. Lembrando que a gente nem trouxe o assunto aqui para o podcast, porque foi depois da nossa gravação até, que terminou lá os 12 dias de anúncio da OpenAI. Mas a OpenAI lançou o modelo A3. Eles pularam o A2, uhum, foram para o A3. Já tem um monte de gente berrando o lobo, lobo, lobo, né? Dizendo AGI chegou. E, acho que a gente tem que esperar para ver mesmo. Esse modelo A3 ainda não foi aberto ao público, ele está aberto para pesquisadores de IA, tá? Que tem que se cadastrar lá e eles liberam conforme a pesquisa que tu estiver fazendo, principalmente o pessoal vinculado à questão de segurança em IA. Então não está aberto para o público ainda. Mas tá lá, OpenAI lançando mais um modelo este ano, né, que é o O3. Mas isso é recente, é de agora, algumas semanas atrás. Bom, vamos ver o que vai dar. Em setembro ainda, 375, a gente falou sobre o episódio lá, o estado da proteção de dados no Brasil. A gente falou sobre um estudo feito pela CETIC, né? E como responsável por todo o TIC-BR, toda aquela pesquisa muito famosa aí, né, e uma das melhores aí do Brasil, que mede essas questões relacionadas com tecnologia, e eles repetiram um estudo que já tinha sido feito em 2021, então a gente tem lá os números de 2021 e de 2023, e a gente falou um pouco sobre o estado da proteção de dados em relação às empresas, ou seja, como que as empresas estão levando, ou o que as empresas estariam fazendo, ou como também, né, elas estariam lidando com a questão, sobretudo, de adequação e da tomada de medidas em relação à proteção de dados pessoais, né? E a gente falou, por exemplo, que uma das medidas, a medida mais tomada entre tantas, né, mas a mais tomada seria a adequação dos contratos e o inventário, né, de dados pessoais, né, ou seja, o registro dessas operações também com base no inventário tá lá no final, tá quase um dos últimos lá, né? Então a gente notou e fez algumas considerações aí sobre como as empresas estão lidando com a adequação LGPD aqui no Brasil. Já no 376, também em setembro, aí teve dois temas. Eu vou primeiro falar sobre o X e depois fala sobre o outro, tá, Vinícius? Tá, X ainda, beleza. Aquela coisa daquele cansaço mental, né? De novo o caso X, aí teve... E aí que o Vinícius falou antes, né? A gente... porque muito se criticou o STF sobre o bloqueio o bloqueio de certas contas, né? Claro, sempre naquela perspectiva de usar a Carta da Liberdade de Expressão, que é uma carta válida nesse jogo de baralho, uhum, democrático, né? Só que, assim como em qualquer jogo, a carta e as peças, elas têm limites de movimentação, né? Então, se eu falo num jogo de direitos, os direitos também, eles têm limites no âmbito do seu exercício, né? Então, por mais importante que seja o direito, ele vai ter lá um certo limite. Eu posso, inclusive, abusar de direitos, eu posso abusar da própria liberdade de expressão. E foi o que a gente viu aqui, porque em setembro, no âmbito de novas informações sobre todo esse processo cansativo que a gente viveu, é que as ordens de bloqueio estavam relacionadas à exposição de delegados federais e de parentes desses delegados, né? Então, os caras começaram a fazer doxing dessas pessoas e também começaram a ameaçar delegados que estavam envolvidos nessas investigações, né? Então não era uma questão de você discordar de alguém ou discordar. Não, era o uso da plataforma para atingir a vida de pessoas que estavam envolvidas nessas investigações, né? Então a gente viu que a coisa era muito mais séria. Teve ali um bloqueio, uma liberação, o Twitter ficou bloqueado, né? Aí, por uma questão da Cloudflare, aí depois disseram que a Cloudflare ia colaborar, mas a Cloudflare não fez nada, foi o Twitter que mudou, enfim, né? É que, na real, o Twitter migrou para a Cloudflare, né? E aí os bloqueios baseados em IP já não estavam mais funcionando. Então, aí abriu tudo. E aí foi interessante, porque daí a Cloudflare disse que iria cooperar, de pronto disse que iria cooperar. Então, a Cloudflare, ela... não teria feito nada, né? Quem fez foi o Twitter ao migrar para a Cloudflare. Ah, mas aí depois a Cloudflare disse que não, mas eu não falei que eu ia cooperar. Eles não, no final eles não fizeram nada, né? Porque daí não precisou mais. Só que setembro também foi o mês do talvez uma das coisas mais absurdas que aconteceram no ano, né? O mês em que o exército de uma nação, né, ou as forças de uma nação... resolve transformar um equipamento utilizado por civis, no caso, uma coisa bem específica, né? Transformar isso em bombas. Uhum. Que foram os pagers bombas, que ao que tudo indica, Israel, o Mossad, o serviço secreto israelense, teria então. Não foi uma interceptação de uma carga, mas teria, inclusive, criado uma empresa ou aliciado uma empresa que obteve licença para fabricação dos pagers e fabricou os pagers com uma bomba dentro, Guilherme. E aí, eles explodiram num dado momento e isso matou algumas pessoas. E machucou feriu, também. E feriu até criança na brincadeira, porque a gente não tá falando de uma arma... que o cara carrega uma arma e a arma explodiu. A gente tá falando de pagers, que é uma coisa que as pessoas levam no mercado. Elas ficam em casa com isso, sabe? Fica ao alcance de tudo. Fica perto. Carrega no corpo, né? Carrega no corpo e tal. E esses caras, então, transformaram... transformaram um eletrônico, né, de uso civil em uma bomba. Então, isso foi bastante discutido. Inclusive, a ética de se fazer uma coisa... nesse sentido, né? Então, chamou bastante atenção esse caso. Não tem muita ética em guerra, né? Mas existem certas limitações. Ah, não, claro, sem dúvida. Sem dúvida. Do que tu pode ou não fazer, de que sem tipo dúvida. De munição, que tipo de, claro, de claro. Arma tu pode ser utilizada. Em tese existe, né, Guilherme? Em tese existe. É. Não existe, tem a convenção de Genebra, enfim. Sim, eu tô dizendo em tese, porque isso aí tem que ser, quando alguém usa, o que que tu faz? Entende? Se não tem punição, é como se... é aquela história da lei que não que existe e não sim, pega, que não, né? Pega, né? É, bom, é isso aí. Outubro, a gente falou um pouco, esse já que tu se antecipou antes, eu vou me antecipar agora também. Acho que a questão do uso da IA, sobretudo no ensino... Uhum. Vai ser um tema, ou melhor, deveria ser um tema, né, que nós deveríamos tratar em 2025, mas acredito que nós não vamos ter capacidade de fazer isso, nós, humanidade, né? Porque no 377, lá em outubro, a gente falou sobre o guia da Unesco para IA generativa na educação e na pesquisa. Então, né, uhum. Quer saber sobre isso? Vai lá no 377, né? Mas assim, duas observações. Primeiro, uma de ordem pessoal, Vinícius. Nesse semestre eu deixei, foi o último semestre que eu, na graduação que eu tô dando aula há 10 anos, né? E eu sempre exigi dos meus alunos lá em grupo a entrega de um artigo científico para as disciplinas, né? Eles sempre se debateram lá para fazer isso e tal, mas eu sempre achei, né? Pô, o cara tá se formando em direito, vai ser um bacharel em direito, o cara tem que saber escrever e saber os rudimentos ali de uma boa pesquisa, porque, né, resolver um problema de pesquisa acaba sendo uma forma de você aprender a resolver problemas posteriormente que vão surgir na sua vida profissional, né? Eu sempre julguei importante isso, né? E nesse semestre foi, assim, pra minha experiência pessoal, a explosão do uso do da inteligência artificial. Da IA, não só do ChatGPT, da IA, para a composição desses trabalhos. Então, para mim, foi extremamente desgastante lidar com isso. Emocionalmente, foi desgastante, né? Não só o desgaste de você lidar, mas também um certo... Uma certa... Como é que se diz quando você fica... uma chateação, mas enfim, você fica, né... eu não esperava isso vindo, né? Eu tenho uma... Ah, eu esperava. Uma vizinha minha, professora, uma senhora já, né? Foi professora da URGS e tal, vizinha aqui de porta. E ela foi professora de química na URGS. Uhum. Não sei exatamente, do curso de química, não sei exatamente qual era. E aí eu perguntei pra ela um dia assim, mas quando que você decidiu sair da faculdade, parar, né, de dar aula, né? E ela disse assim, quando teve a dominação dos telefones celulares em sala de aula, ali pra mim foi a gota d'água e eu parei lá, claro, eu já podia se aposentar e tudo mais, então ela, uhum, ela deixou lá, né? Então, o que eu quero dizer é que esse guia da Unesco, ele deveria estar sendo abordado por todas as universidades do país, deveria ser a grande questão a ser tratada pelas universidades, porque qualquer curso acaba sendo atingido em maior ou menor grau, né? O direito muito, sendo muito atingido. Então, os aspectos, as consequências já estão acontecendo, né? E se as universidades não sentarem em cima, ou deixarem de tratar, sentarem em cima desse problema, né? Mas deixar de tratar esse problema, olha, nós vamos ter um quadro bastante difícil. Porque não é somente impedir o uso de telefone celular em sala de aula, né? Que também, uhum, não resolve o problema, vamos lá. Mas assim, é um dos elementos, né? Não resolve. Mas assim, com a inteligência artificial é mais difícil, você precisa de políticas universitárias para lidar com essa questão. E a nossa tentativa lá do 377 foi falar um pouco sobre isso, mas assim, eu não tô tão otimista não com o rumo que isso está tomando no âmbito das universidades. A sorte é que eu conheci o aluno, sabe? Inclusive, eu fui convidado para a banca dele porque eu conhecia ele. Uhum. E de fato ele foi, da última turma que eu dei aula, foi um dos melhores alunos, acho que foi o melhor, né, da última, uhum, turma que eu dei aula, e que realmente o que me incomodou muito foi o uso cada vez mais intensivo de celular em sala de aula, não importa o que tu faça, sabe? Não importa, uhum, o que tu faça. E o trabalho dele, cara, ele me convidou pra participar da banca dele, e o trabalho dele tava excepcionalmente bem escrito. Assim, uhum, não tinha um erro de português. E a fluidez na leitura, cara, sabe quando tu lê um bom livro? Uhum. Quando tu pega, assim, aquele livro muito bem escrito, né? Uhum. Mas aí eu me certifiquei de que ele, de fato, tinha feito o trabalho, que ele é um cara que fuçava mesmo, sabe? O cara que, uhum, ia atrás mesmo. E ele tá ali... Ele domina muito bem o que ele fez, uhum, sabe? Ele sabe os detalhes daquilo que ele fez. Mas, ao mesmo tempo, me chamou a atenção disso, sabe? Nisso, até que, eu não sei avaliar até que ponto a escrita era dele, o conteúdo era dele, ele dominava o conteúdo, sabe? Mas eu não sei até que ponto isso não fica muito pasteurizado, saca? Aquela coisa sem dúvida. Não, você nota então, assim, os padrões, né, cara? Você nota os padrões. Não, mas até o dele tava bem suave, saca? O que chamou a atenção não foi certos padrões de escrita. O que chamou atenção foi a ausência de erros, nenhum, nada, né? E a fluidez, assim, sabe, o encadeamento da escrita, assim, muito bom. Muito bom. Mas não tinha aqueles chavões, aquelas coisas que tu vê da IA, sabe? Que lá, de fato, sim, não então, tinha. Aquelas coisas de padrões, né? De extrema importância e não sei o quê. Aquelas coisas hiperbólicas, assim, que ela coloca lá no meio. Não, isso não tinha. É, um dos argumentos que chegaram pra mim durante esse semestre foi, não, mas é que eu usei IA, mas assim, eu não pedi pra, eu só pedi pra ela reescrever o meu trabalho. Você fica pensando, qual é o objetivo de você pedir pra IA reescrever o seu trabalho, entendeu? Cara, mas aí na falta de uma política universitária, né, uma política acadêmica pra lidar com isso, você, professor, acaba tendo uma carga que você não consegue lidar, né? Sim, então... eu acho, Guilherme, acho que é muito desigual, né? Fica muito fácil tu gerar conteúdo e é muito difícil tu avaliar o conteúdo, né? Uhum. Uma máquina, sim, gerando e uma pessoa avaliando, então... Assim, é meio desigual, a balança meio desequilibrada. Mas esse é um assunto, cara, que eu já adianto aos nossos ouvintes, que nós voltaremos no ano que vem. Eu peguei alguns livros pra ler sobre criatividade, isso é uma coisa que tá me incomodando bastante, sabe? Uhum. Até que ponto a gente pode dizer, ou não se pode dizer, que a IA cria alguma coisa. E se ela hoje... a resposta, né? Não, é que depende de quem... Não é, é que tá, não, se a resposta fosse fácil, não tinha o que estudar. Você tá lendo, você tá lendo e há uma leitura que vai esbarrando, muito, muito multidisciplinar, né? É, assim, eu tô lendo a Margaret Bolden, né? Uhum. Que ela fala sobre essa questão da criatividade e ela puxa desde 1984, tá? No mínimo... Ela já puxa essa questão da criatividade e tal, relacionada à IA. Ela não defende, dizendo, que a IA pensa. Não é isso, tá, gente? Ela é bem pé no chão, assim, é bem interessante ouvir. E aí eu acabei encontrando... eu esqueci da pronúncia do cara lá, mas o livro sobre criatividade, que nem fala de IA, assim, que é do cara que escreveu o Flow. Tá, mas ele escreve um outro livro de criatividade. Eu me lembro da pronúncia. Deixa eu que eu vou citar isso quando a gente for gravar no que vem, Guilherme. E tô lendo algumas outras coisas sobre criatividade e, por recomendação do Guilherme, se alguém quiser uma leitura de final de ano, o Sentir e Saber. Sentir e Saber, As Origens da Consciência, do Antônio Damasio. E o que o Guilherme me recomendou também sobre... A gente começa a entrar em outras coisas, né? Poxa, criatividade, consciência, etc. Consciência, claro. O papel dos sentimentos em tudo isso, que o Damasio então, fala, assim, né? A gente vai ter que discutir muito, cara. Porque eu acho que a coisa não vai ser tão fácil assim de usa ou não usa IA. Eu acho que tem várias graduações no meio do caminho. Até que ponto pode usar ela como um corretor ortográfico super poderoso? O problema é que não é esse o ponto. Não, e até que ponto pode usar ela para escrever uma coisa no teu lugar, entende? Pois então, mas tu percebe como é assim? Mas enfim, esse assunto, Guilherme, é para o ano que vem. Vamos seguir na nossa retrospectiva. Porque a gente tem que terminar. Vamos lá. Porque em outubro... a gente teve aí sim o retorno do X, então sim. Pagaram a multa. Nós não vamos pagar, vamos sair do Brasil, não sei o que. E ainda depositaram a multa no primeiro momento na conta errada. Né? Sim, fizeram o Pix errado. Volta o X, muitas pessoas se deram conta que existiam outros espaços menos tóxicos, né? E o Blue Sky foi um deles. Cara, eu não tenho mais o X instalado no meu celular, eu tenho o Blue Sky e tô muito feliz usando ele. Não, e o Blue Sky teve um salto de usuários, né? Porque ele passou de 500 mil usuários em agosto para 25 milhões agora em dezembro, né? E chamou a atenção esse salto de usuários, tá aumentando o número de usuários nos Estados Unidos, cara. Também. O Blue Sky, eu já comentei várias vezes com vocês que eu gosto de escutar o The Hard Fork, que é um podcast do New York Times, e lá também apareceu eles comentando sobre a questão do aumento da base de usuários do Blue Sky. Sim. Passou a ter uma rede um pouco mais tranquila. Ontem mesmo lançaram os Trending Topics, o pessoal já está reclamando que os Trending Topics iriam poluir ou direcionar os conteúdos, mas enfim... e também a gente teve aí o retorno, né, do caso Cortex, que eu acho que foi um dos grandes escândalos governamentais do ano também. Basicamente, um sistema do Ministério da Justiça e Segurança que agrega dados de várias fontes, inclusive OCR de câmeras, bilhetagem de ônibus e até mesmo dados do SUS. Isso está sendo acessado por um grande número de pessoas, isso já foi usado por golpistas para praticar, né, golpes e tal. E aí, mais uma vez, né... quando a gente fala em direitos fundamentais, né, dentro do direito, assim, os direitos fundamentais, eles tiveram uma vocação inicial de serem direitos oponíveis para o próprio Estado, né? Então, sei lá, você ter o direito de se opor contra os desmandos e contra os abusos do Estado enquanto direito fundamental, e depois esses direitos fundamentais foram pouco a pouco também se espraiando aí para as relações entre privados. Então você tem ali uma dimensão, uma possibilidade de aplicação ali também entre privados desses direitos. Mas nunca se perdeu a vocação e a importância desses direitos de proteção contra o Estado, né? E quando a gente vê mais uma vez o Estado abusando desses sistemas, né, e violando, no caso aqui, o direito fundamental tanto da privacidade quanto da proteção de dados, que são dois direitos fundamentais autônomos, né? A gente vê como essa banalização que se faz, né? Aquela coisa bem comum, bem senso comum de eu não fiz nada de errado, então não tem que me preocupar, né? Essa banalização, ela acaba atingindo a todos, porque em última análise é a gente que acaba ficando vulnerável, eventualmente tem um cara qualquer lá que não gosta de ti e trabalha no governo, e ele consegue ter acesso a saber onde você foi de carro em qualquer lugar do Brasil, por exemplo. Algo plenamente. Uhum. Assim, né? O que tivemos mais ali em... Cara, o Archive nos deixou na mão. O Archive, o Internet Archive sofreu um ataque... E a gente já comentou com todos vocês, né? Vai em mais de um episódio que a gente hospeda os nossos episódios de segurança legal, acho que desde o... Não desde o primeiríssimo, mas já há um longo tempo a gente hospeda o segurança legal no Internet Archive. Eles foram atacados e ficaram fora do ar por mais de semana, a ponto de a gente ter que começar a subir episódios no S3 da Amazon para compartilhar com vocês. A gente teve ainda... de novo, o assunto da proibição de celulares em sala de aula, né? Então, a gente falou sobre uma pesquisa do Datafolha que revelou que a maioria dos pais apoia a proibição de celulares nas escolas para melhorar a concentração dos alunos, tá? Então, de novo, esse assunto, de novo, né? Um apoio com relação a isto, Guilherme. Tá. E aí, bom, se foi o nosso... Não. Se foi outubro... Se foi assim, não, ainda não, temos o 379, não. Né? 9 que foi em outubro, sim. Porque, só lembrando, a gente teve, Vinícius, foram 33 episódios, né, esse ano que eu comentei antes, 28 episódios, né, 33 horas e 33 minutos, 28 episódios, então a gente teve ali uma frequência um pouco menor esse ano. Mas assim, em outubro ainda, a gente gravou uma live lá da 10 recomendações para gestão de incidentes, que foi também um momento que a gente lançou um e-book nosso sobre esse tema, né? Então foi legal, assim. Eu até tava ouvindo ali, preparando a pauta, ouvindo, e anotei uma frasezinha que você falou ali, Vinícius. Peguei bem sem querer, mas o Vinícius, assim, resposta a incidentes é algo que envolve a todos na empresa, a todos na organização, né? Seja pela via da criação de uma cultura, claro, que você vai ter o time de resposta a incidentes, você vai ter os responsáveis pela atuação direta na resposta a incidentes, mas a gente tem uma série de, e entre essas 10 recomendações que a gente deu, uma delas é a criação dessa cultura, né? E a responsabilidade dos próprios usuários de indicarem a ocorrência ou a suspeita, muitas vezes, de ocorrência de incidentes, né? Então, foi um marco interessante ali em outubro. Se você tem interesse, fica o 379 lá e você ainda consegue baixar o e-book para saber um pouco mais sobre esse tema, Vinícius. Beleza, 380 depois, fomos para o 380, ficamos ali também um mês, né, logo em 22 de novembro. A gente aí já viu, já falamos um pouco sobre algumas intenções do Trump ali pós-eleição, né, uma do caso, a intenção deles ali de revogar uma executive order em relação à IA do governo Biden. E aí acho que essa vai ser uma das tônicas em relação à IA e a TI, as tecnologias de maneira, as grandes big techs de maneira geral, né, que vai ser uma tônica, assim, de talvez retorno de algumas regulações importantes que existiram ali, né. Beleza, Guilherme, a gente tem ainda mais notícia envolvendo IA, tá, dessa vez foi a Microsoft fazendo uma parceria com a HarperCollins para acessar obras de não ficção para treinamento de modelos de IA, tá. E a notícia em si, assim, sozinha, solta, não tem muito interesse, mas o que ela nos mostra é essa busca por fontes de informação confiáveis, né, e sólidas para treinar uma IA. Porque tu não treina uma IA com fake news ou com um lixo produzido sem embasamento científico. Senão tu vai ter uma IA que vai te dizer que a Terra é plana, né? Então tu precisa de material produzido, material de qualidade produzido por seres humanos, né? Então aí tá a Microsoft fazendo essa parceria com a HarperCollins. Não nos espantemos, a gente vai ver isso cada vez mais, com certeza. E também a gente teve aquele momentozinho dinheiro for free. Então o pessoal aproveitou um bug que apareceu lá no Nubank pra sacar dinheiro de graça. Né? É muito legal o que aconteceu, muito legal. Né? É curioso o que aconteceu. Inclusive, no episódio 380, que é onde a gente traz essa notícia, a gente corrige um pouco algumas avaliações que estavam sendo feitas do que pode acontecer com as pessoas que sacaram esse dinheiro lá do caixa eletrônico sem terem direito a esse dinheiro, né? Então, Mas assim, a mensagem que fica é: entrou um dinheiro estranho na tua conta, o dinheiro não é teu, ou tu viu que tu consegue sacar além do teu limite, não faça isso. Óbvio. É? Mas assim, quer saber mais? Vai lá no 380. E os últimos dois episódios, Vinícius, 381 foi logo agora, aqui, ainda em dezembro, 6 de dezembro, que a gente falou sobre o Marco Civil no julgamento do artigo 19 no STF. Aqui eu acho que a gente se precipitou um pouco, né? Porque a gente falou longamente sobre o voto do relator. O Toffoli, na verdade, o voto do Toffoli, ele tem algumas imprecisões ali. Ele já fez isso outras vezes, deu uns votos assim que ninguém entendeu o que ele falou. Depois ele foi, não, olha, o que eu quis dizer foi aquilo. Foi também, mas de qualquer forma, já teve uma divergência do Barroso. O julgamento fica para o ano que vem, né? Ou seja, a gente só vai saber. Não voltaremos a esse assunto. Voltaremos. Mas assim, pode ser que seja um tema que promova uma movimentação do Congresso em 2025 para legislar sobre esse tema, que foi um dos pontos tratados pelo Toffoli, né? Para que o Congresso de fato, né, regule isso, né? E aí, duas coisas, né? Já se aproximando do que esperar aqui para 2025, é como é que as Big Techs vão reagir, porque muito provavelmente eu mantenho essa minha projeção, né? Vai ser considerada a inconstitucionalidade do artigo 19. Então, como é que elas vão reagir? Como é que vai ser o enforcement dessas novas regras, né? Porque o que nós temos visto é a imposição da vontade das Big Techs aqui no Brasil, seja pela oposição direta a ordens judiciais, ou seja, por um lobby feroz, né? No Congresso Nacional. E claro que as empresas têm o direito de colocar os seus interesses também no processo legislativo, só que esse interesse não pode ser o interesse mais valioso ou se sobrepor ao interesse que é o bem comum. Isso então em relação ao Marco Civil. E aí no 382, que foi o último episódio antes desse aqui, tá fresquinho, né? PL de A aqui no Brasil avançando, droga raia multada pelo PROCON de Minas Gerais, né? Não, pode falar. Não, e mais uma de IA que me chamou bastante atenção, e eu falei, inclusive, dei uma olhada lá no episódio anterior, vocês vão ver que tem as referências, é bem interessante para dar uma estudada, que é a IA fingindo alinhamento. Ah, então, o modelo de IA lá na Anthropic, eles fazem uma experiência com o modelo de IA deles, tentando mudar o alinhamento da IA, resistindo ativamente à mudança de alinhamento, tá? Meio que tentando enganar as pessoas ali, tá? Mas por favor, antes de sair dizendo por aí que a IA criou vida, criou consciência e saiu tentando já dominar o mundo, dá uma lida lá, ouve o episódio e dá uma lida depois no conteúdo dos artigos que a gente compartilhou lá, tá? Mas é muito interessante isso. Agora sim, Vinícius, o que esperar de 2025, eu vou ir falando aqui, você vai me interrompendo, tá? Você fica bem à vontade. Ah, levanta a mão, levanta o dedo aí que eu tô te olhando e aí eu passo a palavra pra você. Tá bom. Assim, ó, quem tá assistindo agora, como a gente passou bastante do nosso horário normal de gravação, eu tenho uma janela aqui que eu não tenho cortina. É uma janelinha, na real, que fica num lado do escritório aqui, não tem cortina. Então o sol vai começar a bater na minha cara direto aqui, tá? E eu não tenho como evitar. Então, quem estiver assistindo, não... Tem problema. Não se assuste. Bom, 2024 definitivamente foi o ano da inteligência artificial, né? Eu acho que foi o começo. Não, mas se comparado com outros anos, com os passados, 2024 foi o ano. Sim. Até o momento. Então, o que que nós... E também o ano da NPD, sabe? A gente... Teve mais ações, né? Eventos, novos guias, enfim. Então, atuação junto à meta. Isso. Então, aquela suspensão da política da meta para treinar IA foi atuação contra o X, os guias e resoluções, principalmente comunicação de incidentes encarregado. Teve também transferência internacional, é algo absolutamente importante, mas comunicação de incidentes encarregados foram os grandes trunfos aí, né? Basicamente, o que a gente falou durante esse ano foi governança de segurança, de proteção de dados e de IA, ou seja, como é que eu regulo todas essas coisas, mas muito forte na IA. Impactos de tecnologia na sociedade, né, de maneiras muito diferentes, seja pela questão do celular nas escolas, mas assim, sistemas espiões, a relação de tecnologia e comunicação, né? O STIC, tecnologia da informação e comunicação, um negócio já meio velho, ninguém mais fala, né? Mas veja, comunicação tem a ver com os problemas que a gente passou durante a enchente, né? As falhas da comunicação poderiam ter salvo vidas aqui, como a gente falou, mas também a gente teve vazamento de dados e tudo mais. E, né, tentando resumir o que a gente falou aqui, conflitos entre Big Techs e Estado, seja pelo caso do WhatsApp, X e TikTok. E me parece, Vinícius, esse foi um tema que você abordou bastante aqui, eu acho que a gente teve a consolidação dessa ideia da proibição dos celulares, né? Veja, aqui é o que a gente vai esperar para 2025, né? E assim, que nesse, a gente não nesse tem... Eu acho que a gente vai discutir... Esses assuntos, eles não estão desconexos, sabe? A IA, o celular... Conectados, né? Eles estão bem vinculados, estão bem ligados... E as discussões serão, assim espero, bem mais profundas ano que vem. E aí nós vamos ver que não adianta a gente ficar correndo atrás de ferramenta, né? A gente já viu isso acontecer com legislação, com assim, só ferramenta. Agora é o ChatGPT. Agora, cara, surge outra na esquina ali e põe todo mundo a correr de novo. Eu acho que a gente tem que pensar o uso de tecnologia de maneira mais profunda. E talvez, cara, às vezes a gente vê pessoas falando sobre isso, que com o avanço da IA e a assumindo certos papéis hoje humanos, né? Hoje desempenhados por seres humanos, a gente vai ter que pensar mais no que é ser humano. A gente ouve muita gente da área falar isso, né, Guilherme? Uhum. Colocar esse tipo de situação. E eu acho que a gente tem que pensar antes na questão da tecnologia, sabe? Não é só o que a IA vai fazer com o ser humano, mas o que o ser humano está fazendo da tecnologia. E aí a gente vê essa questão do uso de eletrônicos por crianças, tá? Não, a gente fala em celular, mas não é só celular, é tablet também. Então, o uso que as pessoas estão fazendo, os adultos estão fazendo... E consequentemente, os usos que as crianças estão fazendo em consequência disso. Porque a criança não compra celular, a criança não compra tablet. Né? Ela não tem como levar o celular dela ou o tablet dela para um restaurante. Né? Os pais têm que fornecer isso para elas. Em casa, os pais têm que fornecer esse equipamento para elas. Então, mas o que esperar para 2025? Cara, eu acho que nós vamos ter que discutir... Se nós quisermos resolver alguma coisa bastante profundamente, o uso de tecnologia de maneira geral pela sociedade, cara, não só pelas crianças. Teve matéria agora há uma semana atrás, semana agora que passou, a matéria que acho que não sei, eu até te passei uma cópia, acho que foi do G1, né, acho que foi do G1, das pessoas, de uma família, dizendo que o idoso lá da família, o avô lá, a avó no caso, ficava o tempo todo no celular e ficava nervosa quando tirava o celular dela. Então, assim, eu espero que nós discutamos mais o uso da tecnologia nos mais diversos âmbitos e principalmente nas famílias e, consequentemente, nas escolas. Porque não é só escola e não é só celular. Assim, a gente foi com bastante sede ao pote nessa questão da proibição de celulares na escola. Eu sinto até, Vinícius, uma certa... Porque às vezes, em relação à criança, a sociedade, né, embora a gente tenha evoluído bastante no tratamento da criança nos últimos 20 anos, que seja, né, na importância da criança, na autonomia progressiva da criança, que é um conceito importante para o direito, né, ou seja, não é só o cara é incapaz e é adulto, não. Uhum. Mesmo diante da sua incapacidade, ele tem uma autonomia que deve ser respeitada, né? Isso, inclusive, o documento lá da Conanda falava sobre essa autonomia progressiva. Então, às vezes parece que é quase como uma vingança dos adultos em relação às crianças, sabe? É quase como meio que uma punição da criança, assim, né? Às vezes eu vejo um negócio meio sádico, assim, eu vou proibir o uso do celular. Mas o celular é um pedacinho do problema. Eu acho que esse foi o equívoco, e se a gente continuar nesse equívoco em 2025, não vai dar certo. Não adianta eu proibir celular em escola, entendeu? E nota, Guilherme, eu tão pouco acredito... Não resolve, melhor dizendo. Não, eu tão pouco acredito que a resposta seja simples proibição, entende? Seria simplesmente sumir com esses dispositivos. Eu tão pouco acredito que a solução seja essa. Eu acho que é algo que tem que ser discutido, que tem que ser analisado e tem que ser feito assim. Eu tô insistindo há bastante tempo na instituição educacional onde eu tô, que todo mundo sabe, né, que eu tenho envolvimento com a CETREM aqui, eu sou coordenador da parte TI lá, dei aula, né, ali na CETREM por muitos anos, e eu tenho insistido muito com o pessoal ali, tem educação fundamental também, né, agora eu nunca lembro, ensino médio, né, tem um nome certo pra isso, a gente que é das antigas acaba chamando errado, mas eu tenho insistido bastante... Ginásio e... não, aí tá, não vai tão longe. É. Mas assim... Eu acho que as escolas, as instituições de ensino, elas têm que assumir um papel. Elas deveriam ser o centro dessa discussão, Vinícius. De instrução, não só dos alunos, mas da sociedade de maneira geral. Forte. Saca? E a gente precisa disso. E se a gente não fizer isso, meu amigo, boa sorte, assim, ó. A galera já não compra, os alunos já não compram mais notebook. Eles gastam 6, 7 pau, às vezes até mais, no celular, mas não compram. Eu posso estar desatualizado, mas não gastam dinheiro no notebook. E fazem trabalho, cara. Fazem trabalho no celular. Claro, claro. Com o IA, vai ser mais fácil ainda tu usar o celular pra fazer um trabalho, tá? E nós vamos ver cada vez mais isso acontecendo. Ah, então... Você nota que é interessante, amigo, né? Aquela coisa dos pais, às vezes, né, ficar bravos com os professores, quando os professores indicam um problema do filho, e aí o pai tem que resolver isso, né? Não, a criança não tem problema. Uma falta de aproximação dos pais, eu acho que a gente poderia usar o espaço escolar para ser uma fonte de discussão desses problemas a partir da criança, entende? Você começa a tratar com quem é mais vulnerável. Mas enfim, IA, projeções, né? Nós vamos ver avançar a regulação da IA no Brasil. Não sei se esse projeto que agora volta para a Câmara vai ser aprovado, mas eu imagino, se eu pudesse apostar, eu diria que sim. Né? Falar sobre projeto de lei é aquela coisa, né? Se conseguir vencer o lobby das Big Techs, a gente vai ter, tudo indica que a gente vai ter uma lei de IA nos moldes lá do AI do Brasil em 2025. Isso aí eu quero ver. Mas assim, eu acho que a gente vai ver aumento de desinformação por conta de IA, né? Eu acho que os deepfakes aí que a gente fala há tanto tempo já vão. Assim, a gente já tá vendo a formatação. Agora, de novo, eu comecei a... Essa parte, desculpa de interromper, mas essa parte de fake, eu não sei, sabe? O pessoal tava esperando, eu acompanhei bem de perto isso nas eleições dos Estados Unidos, sabe? E o pessoal comentando que não foi aquela profusão toda que eles esperavam de fake news envolvendo IA. Mas você precisa preparar, né? A coisa foi muito mais básica, assim. A coisa foi muito menos sofisticada do que isso, sabe? Sim. É que você precisa preparar, né? Eu recebi um videozinho de Natal agora que eles pegaram várias pessoas que já morreram e fizeram um vídeo de Natal com essas pessoas. Então tinha o Silvio Santos, o Senna, o... Sei lá, eu lembro do Silvio Santos e Senna. E bem meio mal feito, assim. E todo mundo comentando, ah, que legal, né? Ó, o potencial da IA. Tu precisa incutir essas coisas, sabe? Então, essas utilizações menorzinhas, assim, me parece que são meio que um treinamento, sabe? Meio que uma percepção de como as coisas estão sendo enxergadas e tal. Eu acho que a gente vai ver ainda uma ampliação desse uso irrefletido de IA, sabe? Em cenários que não são aqueles recomendáveis, né? Você falou antes, eu até não tive a oportunidade de falar, né? Ah, o cara usa a IA para corrigir o português. Não, o ponto é que não, o cara não vai usar a IA para corrigir o português, entendeu? Vai usar a IA para fazer todo o trabalho para ele. Mas aí, desculpa, tu tá generalizando, tá? Eu acho que tem gente que vai fazer isso, talvez justamente... Esse é um problema, né? Quando tu tem pessoas que não estão sendo adequadamente preparadas e nem têm o interesse, né? Em se preparar adequadamente para escrever alguma coisa, essas provavelmente vão ir lá, vão fazer que nem elas faziam com Wikipedia quando surgiu a Wikipedia, vão copiar e colar. Tá? Isso que elas vão fazer. Wikipedia, o Musk, última noticiazinha de última hora, o Musk também tá começando a jogar as suas baterias aéreas contra a Wikipedia agora. Contra a Wikipedia, que bom. Então assim. E woke e tal. Esse cara tá ficando inspirado, mas tudo bem. Assim. Tudo bem nada, depois a gente vê o estrago. Sim. Mas assim, se nós... É um problema que se nós não tivermos... A gente não resolver as questões mais básicas relacionadas à educação, à instrução no sentido mais amplo, nós só teremos cada vez mais problema, porque as pessoas vão antes se copiavam coisas da internet. Cara, eu tive alunos que anos atrás, um cara simplesmente copiou, pegou um trabalho de um cara da Universidade Federal da Bahia, botou o nome dele e imprimiu, saca? E obviamente o cara foi zerado no trabalho dele. Então, esse tipo de coisa tu já tem há bastante tempo, e é com a IA agora nós vamos avançar mais um pouco. Ou seja, agora o cara vai escrever um trabalho inteiro lá e tu vai ver que não foi o cara que escreveu. E se tu não tiver como provar que não foi o cara, alguma ferramenta que taxativamente diga isso que foi feito por IA, tu vai ter que aceitar o trabalho do cara, ou tu vai parar de cobrar artigos que nem tu fez, porque não adianta nada, porque os caras não escrevem. Então, agora, quem estuda, quem entende, quem compreende um determinado uma área, se dedica àquilo, também vai usar IA. Tá? E aí que eu vejo a grande discussão que a gente tem que ter com relação à criatividade e IA. A gente precisa ter essa discussão, porque até que ponto eu posso usar IA? Eu posso ter um uso simples de, ó, corrige meus erros de português, mas não altera meu estilo de escrita. Passando por, estão aqui as minhas ideias, estão aqui os meus argumentos, e eu quero que tu estruture isso num texto agradável de ler, ou bem escrito, ou escrito num certo nível, como agora o GPT tem, tu escolhe o nível de escrita. Eu quero isso aqui em inglês para publicar numa revista internacional. E o outro extremo, que é, eu não sei do que eu tô falando, escreve para mim um artigo sobre tal coisa. Então, a gente precisa encontrar, de alguma forma, um caminho no meio dessa confusão toda, tá? Porque, assim, a gente precisa encontrar isso, Guilherme, e eu comecei a fuçar mais a coisa da criatividade quando eu vi, quando eu fiquei sabendo tardiamente, 6 meses depois praticamente, tá? Daquela confusão que rolou lá no canal Meteoro Brasil. Ah, então, eu não acompanho o canal, eu não sabia do que estava acontecendo. E aí, de repente, começou a aparecer algumas coisas envolvendo o IA, que o Álvaro Braga? Braga? Não sei. Tá, eu acho que é Álvaro Braga. Ele foi cancelado, né, por causa do... O pessoal caiu de pau em cima dele por causa de que ele usou o IA para fazer algumas capas do Meteoro lá no YouTube. E aí eu vi o pessoal discutindo a questão de arte e tal, e várias opiniões diferentes, tá? Tem o canal do Henry Bugalho lá, que também traz um outro contraponto com relação a isso. Por isso que esse é um tema que nós vamos ter que discutir, nós vamos trazer para o Segurança Legal em algum momento, mas a gente tem que estudar isso. E como eu disse, eu tô lendo pelo menos uns 2, 3 livros diferentes aqui sobre esse tema, sobre essa questão da criatividade, tá? Tu tem gente como o Miguel Nicoleles, né, o cientista brasileiro aquele, que ele é taxativo em dizer que a IA não cria, a IA é um plagiador, tá? É uma máquina de plágio, é a posição dele. E aí tu tens outras pessoas como o Geoffrey Hinton, tá? Que é o padrinho da IA, o cara ganhou o prêmio Alan Turing, que é como se fosse o Nobel da ciência da computação, tá? Em 2018, acho que foi, justamente relacionado à questão do backpropagation e tudo mais, ou reinforcement learning, agora não lembro, né? Mas relacionado à IA. E esse cara depois dividiu com um outro Nobel, só que daí em física, tá? Então, e esse cara, ele diz que não é tão simples assim, tá? Ele diz, ele também não coloca fora, assim, ele não diz a IA tá criando coisas novas, tá? Ele não diz isso, mas ele disse que não é assim tão simples tu dizer que ele é só um papagaio que só calcula probabilidades, tá? Então, assim, e é um cara que saiu da Google Brains lá, etc, para se dedicar mais ao estudo da IA e poder ter posições, segundo ele mesmo coloca, mais independentes com relação a isso. Então, eu acho que não é assim tão simples, tá? Eu acho que o Miguel Nicoleles tem alguma razão, mas, ao mesmo tempo, tu ir para um outro extremo e dizer que ele tá certo, eu acho que não. E, ao mesmo tempo, para outro extremo, dizer que a IA cria coisas novas, eu também acho que não é bem a realidade que nós temos. É delicado, cara. A projeção que eu tinha feito, né, aqui pensando em projeções para 2025, eu mantenho ela, Vinícius. Sim, qual que é? Eu acho que o estado de coisas, a forma como a adoção irrefletida da IA já está se dando, e a própria ideia e a criação de necessidades envolvidas nas novas tecnologias que a gente tem visto desde redes sociais, celulares ao longo do tempo, me parece que isto vai, a minha previsão é, isto vai empurrar as pessoas para usos cada vez mais refletidos em cenários não recomendados. Uhum. Entende? Mas o cara que é bom vai usar... Cara, as pessoas estão sendo empurradas, os contextos da vida das pessoas têm cada vez menos tempo, né? Em perspectivas, quando a gente olha alunos, para usar apenas a questão na sala de aula, né? Cara, 80% dos alunos não está prestando atenção na aula. Claro que o celular, e isso eu estou falando no ensino superior, né? Ou seja, o que essa circunstância levaria as pessoas a fazerem? Na minha experiência, eu já estou vendo algo nesse sentido acontecendo. E não há um interesse das empresas em projetar um uso saudável, né? Assim como não há um interesse das empresas de redes sociais de colocar um uso saudável. Você pega TikTok, Instagram e Kwai, aquelas redes, você olha para aquele negócio e pensa, não, esses caras estão delirando, né, cara? Uhum. Sabe que tem crianças usando aquilo ali, o potencial de vício que você disse antes, está atingindo até idosos. Me parece que esse estado de coisas levará a usos cada vez piores. E se eu puder fazer uma previsão, Vinícius, eu acho que os usos vão ser cada ano, cada dia, cada mês que passar vai ser pior. Você vai encontrar novos maus usos. E me parece que os maus usos vão se projetar sobre os bons. Eu posso estar errado, mas é uma projeção. Eu discordo. Minha previsão é diferente. Eu coloquei uma discordando da tua também. Eu acho que o que me preocupa talvez mais weaponizing, né? Assim, é transformar a IA numa arma, né? E isso eu acho bem crítico. A gente já está vendo uma corrida de IA por governos, principalmente norte-americano, justamente nesse sentido, tá? Porque existe uma preocupação de quem vai atingir a AGI primeiro, né? Artificial General Intelligence, e o impacto que isso vai ter no mercado de ações, na geopolítica, sabe? No que vai... impacto disso que vai ter nas empresas. Então, tu vai ter super CEOs, tu vai ter secretarias, departamentos de governo sendo tocados por IA, tu vai ter um conselheiro de IA tocando decisões relacionadas a conflitos mundiais, etc. Entende? O que vai acontecer nisso, sabe? Então, sim, eu acho que tem, como tudo que a gente cria, tem um potencial enorme para ser mal utilizado e gerar prejuízos. Eu acho que a IA, Vinícius... E ao mesmo tempo, eu acho que a gente vai ter coisas muito boas surgindo do uso de IA. Principalmente na área médica, assim, que é o que muita gente coloca. Eu acho que isso a gente já tem coisas acontecendo agora e eu acho que isso vai ser acelerado. Então, nós vamos ver uma corrida com as duas coisas, Guilherme. Lembrando, estamos fazendo projeções, Vinícius. Projeções. Acho que a gente vai ter uma coisa de coisas legais chegando ao nosso. Assim, coisas boas para a humanidade, né? E ao mesmo tempo nós vamos ver um mau uso intenso disso. Assim, desde a galera largando. Na boa, cara. Acho que para 2025, o pessoal começar a largar robô em zona de conflito e deixando meio que eles com uma certa autonomia. Sabe? Ah. Acho que já pode acontecer, tá? Então, a gente já tem os drones, né? A gente vai ter coisas mais... Eu acho, Vinícius, que a IA é a coisa... É que nem Nutella. É a coisa mais superestimada que... Mas Nutella é bom, Nutella, cara. É a coisa mais superestimada. Claro, mas é bom. É doce demais, sabe? Mas um pouquinho de Nutella é bom. Com o Trump, nós vamos ver previsões, né? Meio óbvio, né? Um caminho de contrário à regulamentação e ao controle. Claro que isso, sobretudo com as ações do Elon Musk, né? Ou seja, promover uma liberação, o funcionamento, né? A criação de IAs sem os guardrails necessários. Seja éticos, né? E ético aqui, a ética aqui talvez vá cada vez mais para o buraco. Mas se eu nem falar em ética, pelo menos controles legais, né? Sobretudo quando eu falo em controles que podem... É principalmente aquela questão de discriminação, né? De curadoria de dados, dos possíveis usos, das limitações que você deveria impor para certas ferramentas, né? ChatGPT você já tem, não consegue criar imagens lá quando a pessoa é conhecida, enfim. Mas me parece que há um espaço muito importante aí de prevenção de riscos, e eu acho que isso que vinha se formatando como um consenso mundial, ele vai haver um retorno dessas questões em 2025. E o que mostrou, o que a eleição americana mostrou é, agora liberou, né, uma nova era, é uma participação, eu coloquei aqui a palavra descarada, mas acho que essa não é bem a, né, é mais ostensiva, né, é uma participação ostensiva das big techs nos processos eleitorais, um envolvimento, não uma participação, porque sempre grandes empresas sempre não vamos esquecer que nos Estados Unidos o lobby é perfeitamente legal. Lobista nos Estados Unidos é profissão. Assim, mas não é nem isso, né? O que a gente está falando é uma entrada... O que a gente está vendo agora é um passo adiante. É, participação, uma simbiose. Uma participação direta no governo. Não de apoio a quem está no governo, mas uma participação Exatamente. Direta no governo. É. E isso vai ser uma tendência, para mim, preocupante, né? Porque essas empresas nem sempre estarão comprometidas com o bem comum. Qual é o objetivo de um Estado? É ter o bem comum de todas as pessoas, né? E claro, isso, né, é bastante complexo promover o bem comum. Há várias formas de promover o bem comum, mas certamente entregar os interesses de Estados para Big Techs não é... Certamente não é a melhor forma garantir o bem comum. Claro que você não vai acabar com essas empresas, vai impedir elas de funcionar, nada disso. Mas ao mesmo tempo a gente tem aí uma, né, inclusive com práticas, sobretudo de Elon Musk mesmo, de perseguição de pessoas, né, de fritar pessoas, né, de... Porque eles, as grandes big techs, as grandes redes, né, as big techs, as grandes plataformas, elas acabaram incorporando, tomando conta daquilo que a gente chamava de esfera pública, né? Então, a partir do momento em que a esfera pública é controlada por eles, nós temos um novo tipo aqui de corrida política, que é você se elege quando será eleito quem as grandes big techs estiverem ao lado, né? E aí você tem, né, problemas óbvios aí aparecendo. Então, isso é uma tendência que parece que se abriu essa porteira, e eu acho que é uma nova era que nasce aí também. A gente tem uma também vai ter em 2025, eu acho que um aumento da preocupação de segurança nos modelos, né? Tem uma nova, a WASP lá, o LLM Top 10, né, que a gente vai falar em 2025, então vai ser uma tendência também a gente olhar cada vez mais para a segurança desses modelos, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Aí, assim, acho que a grande discussão vai ser... Provavelmente a OpenAI vai acabar liberando o A3 em algum momento em 2025. Certamente vai ser liberado o acesso público ao A3 em 2025. Teremos outros modelos sendo desenvolvidos até a final de 2025. Alguém já tem gente dizendo que o A3 é AGI, embora eu desconfie fortemente de que ainda não seja... E aí nós vamos ter essa discussão da segurança da inteligência artificial, vai ser cada vez mais evidente. Guilherme, outros dois aí que a gente colocou, a questão das farmácias, né? Farmácia a gente já vem discutindo na farmácia há anos aqui no esse uso de dados de saúde e tal, não sei o que, dados de compra de medicamentos e tudo mais. Ao que tudo indica, a gente tem muito interesse econômico por trás disso, isso deve continuar, a não ser que a gente seja surpreendido aí por alguma ação de Ministério Público, ANPD, alguma coisa assim que ponha um... Assim, a gente já viu assim, várias punições, assim, né? Mas nada que faça parar o uso desses dados, né, que a gente tem visto. Assim, a gente comentou alguns meses atrás sobre o pessoal que vende medicamentos querendo acompanhar mais de perto que os seus médicos, né? Os médicos têm... Ah, por que que não tá recomendando o nosso medicamento, sabe? É. Então, não vai ser o ano, né? Do não, controle. Não sei, cara, não sei. Vamos ver. Não, eu tô dizendo, eu tô projetando. Eu acho que não será o ano em que as farmácias serão enquadradas, infelizmente. Né? Porque você pensa, né? talvez as empresas que estejam mais presentes nas cidades brasileiras sejam as farmácias, né? Tava falando com um colombiano dia desses aqui, que tava aqui em Porto Alegre, ele surpreso com a quantidade de farmácias, né? E eu disse pra ele, cara, sim, nós também aqui, aqui em 3 de maio, 24 mil habitantes, eles estão, sem brincadeira, eles estão inaugurando a uma, duas, a quarta. Uhum. Uma mesma rede de farmácias aqui. Sem contar todas as outras. De uma rede de farmácias. Da mesma rede de farmácias, né, numa avenida aqui que não dá 2 quilômetros, tá? Não dá 2 quilômetros. A avenida toda, tá? Olha o mapa, vocês vão ver o tamanho de 3 de maio. 24 mil habitantes, não dá 2 quilômetros a avenida toda e tem só nessa avenida 4 farmácias da mesma rede, sem contar todas as outras. Pessoal, nós conseguimos então com este último episódio fazer o episódio mais longo do Segurança Legal de 2024, né? Ficamos 2 horas e 4 minutos. Uma coisa aí, né? 2 horas e 4. E para terminar, né? Claro, desejamos aí feliz ano novo para todo mundo, né? Que seja um ano, 2024 foi difícil, que 2025 seja melhor, mas também a gente termina agradecendo a todos aqueles e aquelas que nos acompanharam durante esse ano, né, que nos apoiaram, seja financeiramente ou seja nos indicando para outras pessoas, nos acompanhando, nos ouvindo, né, concordando e discordando da gente, como acontece, né, sempre importante. E a gente espera que 2025 seja um ano de mais episódios, de mais interação, de mais apoios, de mais recomendação, mas sempre contando com a atenção de todos aí. Esse projeto aqui é feito para você que nos escuta, então eu termino com muito obrigado, Vinícius. Valeu, muito obrigado a todos, muito obrigado, Guilherme, um abração e nos vemos em 2025. Vamos então, nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal em 2025. Até a próxima. Até a próxima.